ar e Nominata 616. Olá pessoal, aqui começa mais um Inominata 616. Eu sou o Corveiro. Bem, eu acho que eu sou o Corveiro, né? A não ser que eu seja um MVA. Eu sou o Magaren. Essa temporada da gente da Shield teve a melhor direção de todos. Hã? Direção? Direção, motorista. Ah, saquei. Ah, tá. Oi, eu sou o Donovan, e quem se manteve fiel teve uma excelente temporada. Certamente a melhor temporada e a gente se dá assistido até agora, né? Olá, pessoal. Aqui é o Marcos Pedro, e posso dizer que essa foi uma temporada de muitas possessões, não acham? Nossa, você foi mais infame que o Magaren, porque o Magaren ainda me enganou. Você me disfarçou, mas... Não, foi na cara mesmo. Bom, pessoal, a gente, como sempre, assim que se encerra uma temporada, né, de Agentes da Shield, a gente volta a ter um podcast para falar sobre ela. E dessa vez a gente tem uma temporada que praticamente equivale a três, né? Porque, sabiamente, o pessoal que faz a produção de Agentes da Shield viu que talvez ficasse muito cansativo ou corresse o risco de ter muitos fillings assim desnecessários se ele fosse contar uma história só do seriado ao longo dos 22 episódios que sempre ocorrem. E aí resolveu testar uma forma bem diferente. Colocou a temporada para se dividir em três partes, tendo sempre um espaço de tempo entre elas. E aí o negócio deu muito certo. Então a gente vem hoje aqui para se reunir com essa equipe aqui, que praticamente está se formalizando como uma equipe de seriados do Inominata 616, né? Sempre a gente conta com o Donavan, o Wellington e o Marcos Pedro. Quando ele assiste a tempo, né, senhor Marcos Pedro? Pra poder participar. E eu, quando minha internet deixa, me julguem. É muita coisa pra falar aqui, só que a gente vai resumir, né? Não dá pra explorar tanto num podcast um seriado de 22 episódios, mas a gente vai levantar algumas questões interessantes, principalmente porque essa quarta temporada abriu muitas portas pra muita coisa que pode vir aí, né? Inclusive, quem sabe, spin-offs de outros seriados. Como sempre, a gente dá aquela pausa pra nossa leitura de e-mails. E a gente volta daqui a pouquinho para explorar esses episódios. Então, até lá. E-mails. Olá, pessoal. Mais uma leitura de e-mails aqui no Nominata 616. Como de praxe, né? A gente tá fazendo um podcast sobre série. Vamos ver o que o pessoal tá achando sobre Agentes da Shield, né? Pessoal que na primeira e segunda temporada sempre ficou com meio que com o pé atrás, tal, não sei o quê. Acho que agora muita gente mudou de ideia, né? E quem tá me acompanhando dessa vez é o senhor Wellington Magaren. Pois é, eu sempre acreditei. Pois é, eu também, né? Mesmo se eu não acreditasse, eu tinha que acompanhar, né? No final, tô fazendo um set. Eu sou verme, eu assisti até Punho de Ferro até o fim, que era. Então, é o seguinte, a gente teve alguns artigos falando sobre a série, né? Alguns GIFs que a gente sempre posta, umas cenas bacanas. E aí o pessoal foi comentando, a gente vai ler alguns principais aqui, tá? Eu vou ler alguns, o Magaren vai ler outros. E vamos ver o que é que o pessoal tá achando. Começando aqui pelo Diego Siqueira, que aí ele já tá meio que dando um spoiler aqui, ó. Os agentes cósmicos, isso só pode ser o início da espada, a agência comandada pela Capitã Marvel. Ih, não sei não, né? Acho que não vai ter muito esses crossovers, não. Dalilson, eu não entendi o sobrenome dele aqui, e que vem a quinta e a sexta, ou até muito mais. Eu sou muito fã dessa série e fã da Tremor, queria muito ver ela junto com os Vingadores em Guerra Infinita. André Júnior, essa quarta temporada foi de explodir as cabeças. Acabei de assistir o último episódio. Que série, que série! Explodir a cabeça eu não digo, mas esquentar a cabeça sim. Ah, sim, certamente, né? Aí o Leandro Carvalho disse: se a intenção da série é explorar todos os núcleos da Marvel, eles estão no caminho certo. Uma hora deve acabar se esbarrando com os Defensores. É, até mais fácil do que com os Vingadores aí. Triferro, não o homem de Triferro, é o Triferro. Melhor série de TV aberta baseada em HQs fácil. A série veio num crescendo desde a reviravolta da primeira temporada e, enfim, trouxe o melhor motoqueiro fantasma até agora. Nicolas Cage é eterno. E também o melhor Ultron. A Aida foi a melhor vilã fácil. A série também soube se aprofundar nos personagens como a dupla Fitzsimmons. Sim, é o que eu falei em algum lugar por aí. A Aida é maior que o Ultron. O Matheus Medeiros, ao cara que falou, serviu só, entre aspas, pra confirmar que é a melhor série baseada em HQs e que é melhor que praticamente todos os filmes do gênero. Olha, o povo tem fã mesmo de Agentes Atidos aí. Pessoal, quando é pra reclamar, quando é pra elogiar, os caras jogam lá pra cima. Michael Borges. Olha, eu não sei se no seriado, mas no Marvel Future Fight, o motorista fantasma é um demônio. Aqui também pareceu ser. Aí o Thiago Fonseca falou melhor série fácil. Pô, todo mundo fala melhor série. Essa estratégia de dividir a temporada em três arcos foi boa, pois não fica arrastado demais. E o melhor arco pra mim foi o do LMD. O episódio 15 foi demais. E o resto dos comentários é basicamente melhor série, melhor temporada, melhor série. Ah, tem um comentário aqui do Theo Henneman, que ele fala que já tentou começar umas três vezes, mas acha difícil. Persevera, rapaz, vai. É, o Eden Lima disse o seguinte: melhor série de supers do momento e de longe. E já o João Augusto Gavioli falou assim: agora a série embalou de vez. Aí tem um outro cara aqui que não acompanha a série, tá reclamando aqui. Nossa, esta série chata ainda existe, eu parei no final da segunda temporada. Tá vendo? Fez besteira, não foi nenhuma gara. Pois é. É, José Valdo Souza, que coisa boa, porque Agentes da SHIELD só se espera o melhor. E aí tem muita gente aqui já querendo antecipar, falando de quinta temporada. E, claro, em meio a outros artigos aí, sempre mais focado no motorista fantasma, né? Sempre tem aquela possibilidade de ter uma série paralela, um spin-off direto de Agentes da SHIELD. Porque não é bem um spin-off, né? O motorista fantasma sempre teve uma franquia à parte. Né? Apenas tá, vou ser infame que nem o Magari, né? Tá sendo requentado aqui pra TV, através do motorista fantasma, né? E aí muita gente tá, que nem conhecia ainda o motorista fantasma, hein, Magari? Só falando, né? Mas não era motoqueiro? Sim. É, eu ainda prefiro Nicolas Cage, olha lá. Muita gente seguindo aqui o Magari aqui nas ideias, meu Deus do céu. Nicolas Cage é eterno. Bom, enfim, o bacana é que parece estar sendo unânime, pelo menos quem tá acompanhando, unânime que a série realmente tá no seu ápice. A gente espera que só melhore, claro, né? E, enfim, a gente vai agora voltar pro nosso podcast, né? Pra esmiuçar essa quarta temporada. Essa quarta que foi dividida em três, praticamente, né? Vamos, então, se juntar com a galera agora, Magari, e voltar lá pro programa. Vamos lá. Entra no carro aí, vamos lá. Really think this thing can hold me? Where does your power come from? I made a deal with the devil. Essa temporada de Agentes da SHIELD começou arriscando muito, né? Se você lembrar um pouco, voltar no tempo, praticamente um ano atrás, né? Um ano não, um pouco menos de um ano atrás, né? Lá para setembro de 2016, que é quando geralmente começa a nova temporada, Agentes da SHIELD resolveu mudar um pouco o horário. Isso surpreendeu muita gente, porque ela ficou um pouco mais tarde. Tinha gente que estava achando que isso era um risco de Agentes da SHIELD tá perto de ser cancelada, né? Talvez devido à baixa audiência. Se bem que eu tenho minhas dúvidas se ela realmente tem essa baixa audiência mesmo. A gente daqui a pouco discute também essa questão. Mas tinha um motivo para ela deixar o seu horário um pouquinho mais tarde. O seriado ia começar a ficar um pouco mais sombrio, né? O Agente da SHIELD, inclusive, ele ia começar a dar o seu pontapé direito para o lado mais místico, né? A gente ia começar a ter Doutor Estranho no universo cinematográfico da Marvel nos cinemas. E aí ela resolveu puxar para um outro lado, aproveitar um personagem que a Marvel acabou reconquistando os direitos dele, que era o Ghost Rider. Só que ela não ia usar muito a versão mais conhecida do personagem. Ela não ia usar o motoqueiro. Ela resolveu então aproveitar uma versão mais recente. Aqui no Brasil, inclusive, ela era inédita. A Panini não apostou em nada no sucesso do personagem. Só recentemente é que a gente viu nos quadrinhos sua origem, né? O seu primeiro encadernado ser publicado. Inclusive faz acho que uns dois meses apenas. E surge, logo nos primeiros episódios, o motorista fantasma. Ou seja, mais alguém estava servindo de hospedeiro para um espírito de vingança, né? Tudo bem que nos quadrinhos, esse personagem aí tem uma origem até um pouco diferente, né? Ele é totalmente desligado daquela origem tradicional do espírito de vingança, relacionado aos Aratos, né? E relacionado ao aquele lance de fazer um pacto com o demônio, com o motoqueiro fantasma, por aí vai. Eu não quero espoilear muito qual é a origem do motorista fantasma nos quadrinhos, porque só saiu o primeiro encadernado, né? E isso vai ser mais claramente costurado no segundo encadernado que a Panini provavelmente vai lançar. Mas quando a gente passa pro seriado, a gente vê que a Marvel resolveu deixar a coisa mais próxima. Inclusive, né, já que tinha dois filmes do motoqueiro fantasma, que querendo ou não fica na memória das pessoas, né? Pessoas pelo menos têm uma base de como é esse personagem. Nicolas Cage. Pois é, que é protagonizado pelo querido Nicolas Cage, né? A gente tem um fã absoluto número um aqui do ator, que é o Wellington Magari. Magari, você realmente é assim tão fã dos filmes do Motoqueiro Fantasma, do Nicolas Cage? Nicolau Gaiola, voltem lá no podcast que vocês fizeram sobre o segundo filme, eu fui o único que elogiei. Você é maluco, Magari, você é maluco. Não, eu acho que teve mais um, teve mais um que elogiou. Palm fez pro Magari. Bom, tem gente que elogia. Ah, não vou nem entrar no método dos quadrinhos aqui, senão vou reclamar muito no Twitter. Bom, mas aí a gente tem essa nova versão, né? E ela surge. Praticamente a história pessoal do personagem é muito similar, né? O Robbie Reyes, né, que é a versão do motorista fantasma, é realmente um personagem latino que tem um irmão que sofreu um acidente, né? Praticamente um acidente até bastante similar com o que a gente vê nos quadrinhos, tem uma pequena diferençazinha, né? E com isso o Gabriel se tornou uma criança cadeirante e é o cerne da vida do Robbie, né? Tudo que o Robbie faz hoje é pra cuidar do seu irmão, né? Inclusive, o lance de ele se tornar o motorista fantasma também gira em torno disso, né? No seriado, ele acaba se tornando um pouco, se sentindo até um pouco culpado pela fatalidade que fez o irmão dele deixar de andar, né? Que colocou o irmão dele numa cadeira de rodas. E no momento que, de um lado, o irmão ficou cadeirante, ele acabou morrendo e vendendo sua alma. Obviamente não ficou muito claro essa questão da venda da sua alma, porque ao invés de aparecer Mephisto ali, a negociação foi feita direta com a gente, né? Foi feita com outro motorista fantasma, que não disse no seriado quem era. A gente não sabe se é realmente o Johnny Blaze. Se especula que sim, né? Mas a gente sabe que tem dicas. Tem dicas que é assim. Pelo visual. Num episódio antes. Descarado. Num episódio antes apareceu um pôster do. No festival lá onde o... Isso. Que ele trabalhava lá. Exatamente. Pô, tudo leva a que Chris sim, mas a gente sabe que teve outros hospedeiros, né? Inclusive o irmão do Johnny. Mas assim, vai, a gente daqui a pouco, quando se encerrar esse bloco, pode especular mais um pouco a respeito. Mas eu posso dizer que os efeitos especiais pra um seriado de TV ficaram espetaculares. Pra mim não deveu nada a nenhum dos filmes que foram feitos anteriormente. Eu não me lembro agora quem fez, acho que foi a New Line, mas não ficou faltando em nada. Talvez o personagem não tenha aparecido tanto em cada episódio como as pessoas gostariam, mas sempre que apareceu, né, sempre uns 10 minutinhos em cada episódio, dos 8 primeiros episódios, né, com cenas muito impactantes, né. E posso te falar, tudo bem, ele não tá numa moto, mas pra mim foi a melhor representação de um Ghost Rider, né, no caso de um motorista fantasma, que a gente teve até então. E tem alguém pra, discorda? Pra ser motoqueiro, precisa estar em moto? Não sei, pra eu mim achei. Sim, né? Não, é que teve a editora que publicou aqui, jogou tudo no meu balaio, né? Eu percebi. Ela não sabe diferenciar. Eu percebi. Não sabe diferenciar motoqueiro, motorista, jet ski, avião, tudo igual pra eles. Há quem diga que ela ficou preocupada se as pessoas iam deixar de comprar se tivesse escrito motorista em vez de motoqueiro. Nada oficial, tá? Bom, mas... alguém discorda de mim quando eu digo que essa foi a melhor personificação do personagem até agora? Então, eu gostei bastante como ficou esse resultado, né? O resultado final de o conjunto da atuação dele com o efeito especial todo. Como você falou, né? Para um programa de televisão, a qualidade do efeito especial ficou bem legal. Não só as cenas onde ele já aparecia como Ghost Rider, mas a sequência, né, de transformação, né? Quando mostra assim, o ator, ele vai passando e aí a caveira vai aparecendo. Acho que ficou sensacional naquilo que pode se esperar de um programa para televisão. Numa comparação assim com o que a gente pode fazer com os filmes, eu acho que tá pau a pau. De repente pode estar até um pouquinho melhor, mas a gente sabe que para cinema eles têm um pouco mais de orçamento, a coisa fica mais bem finalizada. Mas eu acho que numa comparação direta não ficou devendo em nada. E não conheço o personagem na HQ, não cheguei a acompanhar. Você não comprou a revista agora, Donava? Não. Corre na banca, motorista, Donava. Não cheguei a ver. Vi algumas imagens, claro, mas da história mesmo não conheço. Assim, o que foi apresentado na série, nos episódios, acho que tá bem legal, ficou bem legal de ver a interação dele com os outros personagens, principalmente a parceria que ele acaba formando com a Daisy, né? Ficou uma dupla sensacional. Daisy que finalmente assume o codinome, né? Ou pelo menos é atribuído a ela, de Quake, né? Tremor. Até então, é a personagem que mais tem nome no decorrer de cada temporada, né? Sky, Daisy Johnson. Ela tinha até um outro apelidozinho que o Mac tinha dado pra ela, né? Trumble, né? Tipo assim, tremida, né? E agora... E tremores, é. É, Quake. É, agora ela é publicamente conhecida como Quake mesmo. Eu adorei ver ela com as manoplas lá, cada vez mais parecida com o que a gente vê nos quadrinhos. Então, ficou bem bacana mesmo. Ficou bem caracterizado. Os dois, né? Ela e o motorista. E qual foi a cena mais impactante do motorista fantasma que você viu nesse episódio, assim, pra relembrar aqui? Olha, de começo, eu acho que o que impacta mesmo é uma das primeiras cenas onde ele aparece pela primeira vez e tem a transformação, né? E aí é que ele tem o efeito especial e aí você fica, pô, bacana. E uma outra cena que eu acho que é legal destacar é quando eles vão na prisão e aí ele tá até tentando se segurar, mas o Rob, né, tá tentando se segurar, mas no meio de tanta coisa ruim ali na prisão, não tem como, ele acaba sucumbindo ao poder do Ghost Rider ali, literalmente toca fogo em tudo ali, né? E todo mundo se tranca na prisão, né? Exatamente. Vamos fechar todo as portas e ficar aqui. Pânico. Pessoal em pânico, mas acho que uma das melhores cenas do motorista nesse começo da temporada foi isso. É a primeira aparição, que é impactante, e essa da prisão também foi sensacional. E nessa cena da prisão, inclusive, que mostra que os dois, um não responde ao outro, né? Acaba que nesse momento, quando o Robbie percebe que um dos caras ali era da gangue lá que acabou perseguindo ele naquele acidente lá que ocasionou, inclusive, do menino ficar sem a locomoção das pernas, né? Ele mata o cara, né? Ele descobre que o cara era da gangue lá, enfim, que era do bairro, né? Exatamente. Não só o espírito de vingança quis matar, enfim, por conta da maldade ali na pessoa, mas ele mesmo, por saber que ele é o cara que estava envolvido e tudo, aí não teve como segurar. Eu acho que ele é daquele ponto, ele cedeu um pouco, né? Então dessa vez eu vou deixar o cara que me possui aqui matar o cara. Nesse momento foram os dois. Era ele e o espírito da vingança acabando com o cara. Não teve jeito. E aí, Magaren, se você responder que você prefere os filmes de Nicolas Cage, eu vou botar pra fora agora. Mas não fazendo pressão. E aí, o que, é que você achou desse motorista fantasma? Fala um pouco aí. Quem me tem lá no Facebook sabe que a coisa que eu tô mais postando nos últimos... Desde que o motorista fantasma apareceu, são GIFs mostrando as participações dele. Ele e o Justiceiro foram as melhores coisas que aconteceu no gênero do super-herói ano passado. Foi em julho que teve a Comic Con lá nos Estados Unidos. Foi quando a primeira vez que falaram que ia ter o motorista. Que tinha até aquele ônibus com a corrente lá. O pessoal falou, será que é o motoqueiro? Será que é o motoqueiro do Paraguai lá que usava a corrente de fogo também na temporada passada? É, o Infernal, né? É, sim. E acabou aparecendo também, né? É, então. Quem não queria ver um confronto do Infernal com o motorista fantasma? Então aí, quando teve aquilo, eu fui atrás dos quadrinhos pra ler. Aí, eu gostei. É uma série curta, assim. Teve 12 edições, apesar de ser pessimamente desenhado. Em certa fase faz até o Ramos parecer desenhista. Mas a história em si é boa, o personagem é legal, toda a construção, como ele foi apresentado. Até esperei pra sair no Brasil pra comprar, mas aí a Panini fez isso de sacanear com o nome do personagem, eu fiz questão de não comprar. Você preferia motorista ou piloto? Você prefere motorista. Biscoito ou bolacha? Motorista ou piloto? É, motorista, piloto, tanto faz. Não motoqueiro, porque é outro personagem. Tanto que é outro personagem. O pessoal que deu esse nome nem folheou a revista pra se dar o trabalho. Curiosamente, no texto da revista, em nenhum momento surge a palavra motorista fantasma, porque meio que quando citam que é um motoqueiro, falando do antigo, né? Isso é uma curiosidade que eu fiquei assim. Quando é que a Panini vai realmente chamar o cara de motorista nas páginas internas, né? Vamos esperar aí o segundo volume sair pra pra ver se acontece. Que é outro personagem, não tem nada a ver com o Johnny Blaze, com os outros. O espírito é outro, a história é outra. Enfim, os quadrinhos é algo que eu gostei. Aí eu, a primeira aparição dele, como o Donovan falou, já foi impactante. Lá, quando um carro chega, os caras jogam uma bazuca lá, o carro dá aquela cambalhota e já cai em fogo. Falei, eita diabo, é isso que eu quero ver. Eu só não pus fogo na minha cabeça, porque eu não tava com raiva, tipo, quando eu assisti Punho de Ferro, mas... Uhum. Foi legal. Então, aí todas as cenas envolvendo o motorista, a história dele ficou legal, foi bem adaptado, o personagem foi bem adaptado. O irmão dele, apesar de eu ter birra com ele quando, na época que eu ainda assistia o Fear the Walking Dead lá, era um moleque chato de lá. Aquele ficou legal também. É, o irmão dele ficou um pouco mais velho do que aparenta ser nos quadrinhos, né? Que nos quadrinhos ele é muito criança. É, criança. E no, na série ele é apenas paralítico. Nos quadrinhos ele tem mais alguns problemas. Ele é especial. É. E aí, sem citar as que a gente já falou aqui, relembra uma cena impactante aí do motorista do seriado. É o que você falou aí do Infernal lá, eu gostei exatamente da cena que eles dois se encontram. Na hora que o Infernal joga a corrente de fogo assim, ele segura a corrente. Aí ele olha pra corrente e fala, gostei. Aí ele fica com ela pra corrente pra sempre. Eu só queria ter visto a luta de vez. Então eles olharam por lá e eles caíram e pronto, terminou a luta. O Infernal do seriado, ele é bem mais chato do que o dos quadrinhos. O dos quadrinhos é um personagem muito mais interessante, né? Mas enfim, já introduziram ele como vilão, eu acho que já fica esse conceito bem mais negativo em cima do Infernal, né? Vai, Marcos Pedro, fala aí então agora. Primeiramente, fazendo uma comparação com ele, a versão da série com os quadrinhos. Eu achei a maior acertada da série de todas as temporadas. Na boa, não tem encarnação melhor do que este Ghost Rider da série. Eles não só colocaram elementos do Ghost Rider, Robbie Ryan, sabe? Eles colocaram algumas coisas também dos clássicos. Primeiramente pelo visual. Quem acompanha o quadrinho sabe que o visual do Ghost Rider, Robbie Ryan, ele tem uma referência ao Ghost Rider 2099, que ele a caveira é metalizada, ele é mais cibernético. Esse Robbie Rice, ele puxa pro lado do eletrônico, né? Porque tanto é que ele usa um Dodge Black, né? Que faz referência a um filme dos cinemas, que é o Velozes e Furiosos. Então, no quadrinho tem essa... O carro é mais antigo que Velozes e Furiosos, vai te lascar. O carro sim, é o mas... Esse é o carro do Mad Max, pô. Não fode, cara. Ah, não, sim, na verdade, Mad Max. Pelo fato dele ter essa coisa voltada com música eletrônica, não tem como não fazer comparação primeiramente com Velozes e Furiosos, sabe? Quando eu vi o quadrinho, as previews das primeiras edições, eu já me veio na cabeça de uma vez. Por quê? O artista que faz as primeiras 3 ou 4 edições, ele é muito grafiteiro. Então você tem todos os elementos aí de Velozes e Furiosos, sabe? Você tem grafite, você tem luz de neon, você tem carro veloz. Você tem corrida no meio da história também, sabe? Então você tem muito elemento, sabe? Então esses jogos tipo Need for Speed e até o Forza chamam muita atenção. Sim, tem a ver também com Mad Max por causa do carro que lembra muito o Interceptor, né? Mas é muito mais puxado Velozes e Furiosos. Então isso aí foi assim, é ótimo, o quadrinho tem tudo isso. E a série não colocou essa parte das corridas tanto à vista, porém preocupou-se com outra coisa, assunto também que tem os quadrinhos, que é a coisa das gangues e das coisas de contrabando, né? Que tem um pouquinho na série, mas no quadrinho é isso, sabe? Então a série ainda colocou um pouco disso, sabe? A série explorou muito bem o Ghost Rider, coisa que os dois últimos filmes não fizeram, assim... Dá pra desconsiderar os outros dois filmes, dá pra desconsiderar. Os filmes morreram, pô. Já era. Pelo meu Deus, né? E ainda pra atiçar mais ainda a situação, eles me botam o Ghost Rider, que com certeza é o Johnny Blaze. E com um furo na testa, que eu vi poucos comentarem. Ele tem um furo de buraco de bala na cabeça, bala. Cara. Então isso tem um background do caramba, do tipo assim, cara, mudar o que que mudaram na história de Johnny Blaze, sabe? Se realmente for confirmado que... Eu tenho 95% de certeza que é Johnny Blaze mesmo. Ah, mas por que o Disney Plays? Por que o Disney Plays? Aqui. Sério, Marvel Netflix, estamos esperando, tá? Estamos esperando. Então, você tem um background interessantíssimo que a série entrega nisso também, entendeu? Então, você sabe que existem outros Ghost Riders também. Porém, você tem esse espírito da vingança que ele é meio que ele transita entre os hospedeiros, né? Tanto é que ao longo da série a gente descobre realmente isso como correto outras pessoas que são possuídas pelo espírito da vingança, por esse espírito. E vale ressaltar, tá? Esse negócio de transição do espírito de vingança, o próprio espírito que tá no Robbie Rice, quando ele salta em outros dois personagens que a gente vai ver ao longo da série, o visual da caveira do rosto muda em cada um deles, né? O Robbie Rice, ele tem um V brilhante assim na testa. Isso. Mas marcas. Porque ele exatamente lembra o visual do quadrinho. Tanto é que se você ver o maxilar dele aqui no fundo, ele é fininho, igualzinho o pra não falar que é solto, porque o do quadrinho, ele é uma placa de metal meio que solta, pra poder fazer essa referência aos desenhos anime, sabe? Que ele é meio puxado pra esse anime. Mas assim, ficou ótima a referência. As fotos, as primeiras fotos que foram mostradas antes, mostrando um pouco visual, eu não achei tão interessante. Agora, na tela, ficou fantástico. Todas as aparições do Ghost Rider na série foram excepcionais, sabe? Tipo, cita uma diferente aí dos meninos, bem marcante pra você, pra relembrar aqui no podcast. Eu vou pegar um pouco mais pra frente, já lá pro terceiro bloco, que é a cena final. E eu não vou falar aqui agora, porque vai ser comentado mais pra frente. Mas a cena final com ele, numa briga lá pra frente, numa briga com uma personagem lá na frente, foi do caralho. Ele ressurgindo já é foda. Agora, essa cena que ele roda a corrente e vai sentar na personagem, a personagem foge, e ele urrando no fim, eu falei, meu Deus do céu, não acredito que eu tô vendo isso, eu vivi pra ver essa porra. Meu Deus. Teve um combo também aí no final, né, dele usando o poder, e a Daisy também, e outro personagem também que aparece no final, que virou até um gif fodão, assim, pra caramba. Nossa, os efeitos especiais dessa série são impecáveis, a gente não pode falar nada. Na verdade, já faz um tempo que Agentes da Shield tá com gasto assim de cinema, né? Sim, tanto é que teve declaração da pessoa responsável pela série, falando que ele não podia colocar o Ghost Rider. Ele queria colocar o Ghost Rider na série inteira, né? Os três atos. Mas não podia porque, tipo, os oito primeiros episódios levaram muita grana, sabe? Então, tipo, eles gastaram mesmo. Eles abriram a caixa e falaram assim, não, vamos dar o Ghost Rider que o povo realmente quer. Então vai ser feito direitinho. E, cara, ficou excelente, sabe? Eu vi os make-offs, é praticamente as mesmas etapas que eles usaram com o Nicolas Cage, mas sem as surtadas do Nicolas Cage, sabe? Mas a experiência que teve com os dois outros filmes, eles fizeram com a série. Então, os mesmos prompts, os mesmos esquemas de poder fazer os efeitos, é a mesma coisa, entendeu? Então, isso ficou interessante. Então, a série gastou realmente, pro Ghost Rider, verba de cinema. Entendeu? Então, também a gente tem que ver que os efeitos também evoluíram, né? O primeiro. Sim, motoqueira de 2007. Foi excelente, gente. Pelo amor de Deus. Foi excelente. O carro. Não, isso. Eu queria lembrar só esse pedacinho. A cena introdutória do carro girando é o quadrinho, tá? Todos os frames do quadrinho do Ghost Rider do Robbie Rice, se você pegar, é a mesma cena. O pessoal disparando a bazuca, o carro girando com as mesmos frames e caindo. Isso aí, meu irmão. Eu chorei, bati palma. Com certeza essa cena do carro girando é bem melhor do que no segundo filme do Motoqueiro Fantasma, que acontece uma coisa parecida e é o Motoqueiro Fantasma girando sem ninguém entender nada no meio da tela. Né? Só uma coisa, vocês falaram do crânio desse motorista aí. Uma coisa interessante é que o crânio dele é meio fragmentado exatamente por causa do acidente que, na hora que o Robin... É isso que aí talvez a gente tenha que prestar atenção. Talvez a forma que ele assuma no rosto em cada um, né? Em cada hospedeiro, vamos colocar assim, mude um pouco mediante ao que, como ele morreu ou se não morreu, com alguma característica particular do personagem. You don't get to decide who deserves to die. I'm not the one who decides. Então vamos falar agora um pouco do primeiro bloco, né? Esses oito primeiros episódios aí tem uma mistura praticamente do misticismo com a tecnologia, se você olhar direitinho. A gente já tinha um plot preparado desde o final da outra temporada, que envolvia o surgimento da Aida, né? Até então era um grande mistério que ela ia aparecer, né? Quem seria ela? No intervalo que teve entre uma temporada e outra, foi escalada a Mallory Jensen, que aí seria o corpo físico da personagem, né? E ela surge como, digamos assim, um experimento com base num programa que já existia na SHIELD, isso é contado no decorrer da temporada, né? E que o personagem do Radcliffe, né, o que é vivido pelo John Hannah, ele reconstrói, né? Ele toma a frente e adianta esse programa, né? E adianta sem o consentimento da própria SHIELD. Mas não exatamente sem o consentimento de toda a SHIELD, né? Porque a gente depois descobre que ele teve a todo momento uma certa ajudinha do Fitz, né? Então a gente não pode atribuir que a construção da AIDA é só do Radcliffe. O Fitz tem uma certa culpinha nisso tudo. E a culpa dele, obviamente, vai aumentando no decorrer dos episódios. Essa questão do MVA é uma coisa que a gente vai explorar no segundo bloco desse podcast aqui, porque vai ter praticamente um arco só ligado a isso. E MVA é uma coisa muito ligada à história em si da SHIELD nos quadrinhos, né? Então a gente vai ter um tempinho para falar sobre eles daqui a pouquinho. Mas é que eu preciso falar sobre a AIDA, porque esse primeiro bloco também envolve um pouco dela no plot, principalmente quando surge o tal do livro, também existe nos quadrinhos, né? Que é o Darkhold. O Darkhold aqui não vai ter nada a ver com o que a gente sabe sobre ele de Mordred e todos aqueles personagens místicos que estão ao redor dele. O que se mostra aqui, até então, né? Porque o Darkhold pode ser uma coisa ainda muito mais do que ele aparenta, é que ele tem algum segredo ali envolvendo vida, né? E ele acaba sendo um objeto, um artefato, que ele é avisado não só pelos agentes da SHIELD, né, a partir do momento que ele surge aos olhos deles, né, mas também é ligado à história do motoqueiro fantasma, que ele acaba sendo atraído, né, de alguma forma, um tipo de energia que faz o motorista fantasma ser o que ele é, tem um pouco da natureza do próprio Darkhold. E existe também um grupo de personagens, de vilões que aparecem, que a princípio a gente acha que eles são fantasmas, mas com o passar do tempo a gente descobre que na verdade eles estão entre um limbo de estar morto e estar vivo, né? Eles faziam parte de um experimento que envolvia um acelerador de partículas, e todo mundo é meio apavorado com experimentos envolvendo acelerador de partículas, com certa razão, né? O negócio é sempre visto com muita cautela. E, digamos assim, existe umas lendas urbanas, né, um certo misticismo envolvendo esse tipo de experimento, principalmente nos filmes mais recentes. Você vai encontrar um monte de coisa. Eles acabam, aparentemente, se mostrando sendo os grandes causadores dos problemas, né? Inclusive, são personagens que, quando tocam nas pessoas, as pessoas começam a ter alucinações. É o que acontece, por exemplo, no caso da Melinda May, né? Ela acaba sendo vítima dessa contaminação que eles passam, de começar a assombrar as pessoas, e as pessoas começarem a ver rostos deformados em qualquer coisa, e por aí vai. É, meio que amaldiçoam as pessoas. Só que no decorrer da história, a gente acaba descobrindo que eles, de vilões, podem ser, na verdade, as verdadeiras vítimas, né? Porque um personagem que só aparece mais pra frente, que existe também nos quadrinhos, que é o tio do Robbie Rice, né? Que é o Eli Morrow. Eu não vou, mais uma vez, falar um pouco do que ele é nos quadrinhos, porque os leitores ainda vão ter acesso a isso quando sair o segundo volume da Panini. Mas ele tá muito ligado, realmente, à origem do motoqueiro fantasma, né? Desculpa, Magaren, me corrija aí. Do motorista fantasma. E aí, no seriado, ele é aproveitado de uma outra forma, um pouco diferente, obviamente. Mas também a gente pode dizer que ele lembra um pouco, principalmente um pouco da personalidade, do que era o personagem dos quadrinhos, né? Um personagem que é completamente, como é que eu diria, ganancioso. No final das contas, o experimento que ele queria fazer acabou dando errado no passado, mas lá pro fim acaba dando certo. E não sei se eu tô meio equivocado ou não, mas ele no fim acaba se controlando a matéria escura, né? Isso que é uma coisa que remonta até o que a gente viu em Agent Carter, não é isso? Sim, ele exatamente. Ele começa a criar do nada, né, aquelas formas obscuras que criam formas sólidas e podem atacar as pessoas, né? Ninguém sabe como seria a extensão dos poderes do Eli se ele conseguisse aprimorar elas mais pra frente, né? Enfim, esse primeiro bloco acaba girando muito mais na parte mística do que a parte mecânica, eletrônica da coisa, que seria o lado da AIDA. Contudo, o fato de existir o Darkhold, aquela coisa de trazer as pessoas de volta pra vida, inclusive num momento em que a AIDA serve de ferramenta pra recriar um portal para tirar o agente Coulson e o Fitz daquele limbo, né, de estar vivo ou de não estar, né? A AIDA começa a perceber ali, mesmo ela sendo só uma programação, né, uma inteligência artificial quase pré-programada pelo Radcliffe, né, ela começa a ver ali uma pontinha de chance dela ser algo mais, né? A princípio a gente fica confuso. É a AIDA que quer isso? É o Radcliffe? É os dois? Isso é uma coisa que vai acabar se montando no decorrer dos episódios. O Darkhold acabou se tornando um artefato que, aos olhos do Coulson, era aquela coisa proibida. Não, ninguém pode pegar, tem coisas muito perigosas aqui. Tudo bem, ele me salvou dessa vez, mas vamos tocar esse diabo num canto aí, dar fim. Quero que ninguém saiba onde tá essa porcaria aí, porque ela é muito perigosa. Sabe-se lá o que essa coisa vai fazer. De ressuscitado na série, já basta eu, né? Então, vale citar também que eles apostaram nessa parte mais mística, porque na época estava o filme do Doutor Estranho sendo lançado. Sim. E a gente da Shield sempre teve ligado. Não exatamente ligado como a gente gostaria, mas... Ele sempre tem um episódio ou outro lá que faz uma conexão. Dessa vez não teve um episódio, mas teve esse arco todo, que é a coisa mais mística, o Darkhold. Que eu até, em um momento e outro, eu achei que eles iam levar lá pro Sanctum Sanctorum. Aí depois eles só guardaram lá na gaveta do chefe lá, do Patriota. Mas eu achei legal como foi feito a relação do Robin com o tio dele. Um pouco diferente dos quadrinhos, mas foi bem resolvido. Eu só fiquei triste que no final do arco a gente tava pedindo uma série do Motorista Fantasma e eles deram um spin-off da Yo-Yo. Ah, mas foi um spin-off de internet, vai, de minutinhos, cara. Se você juntar, não dá muito. Eu ficaria feliz com a internet de minutinhos do Motorista. Você não gosta da Yo-Yo? Yo-Yo é tão legal, cara. Mas não quando eu tô esperando uma do Motorista. Enfim, mas eu ainda tenho esperança. Série de Motorista Fantasma, bem em mim. Aliás, teve ontem, essa semana, sei lá, está lá no Marvel Meu Meio sair. O Marvel Meu Meio noticiou que a Marvel tinha registrado o nome. De licença do Espírito de Deus. É, exatamente. Não, alguma coisa vem seriado. Aí, porque quando ela registra seriado, esse negócio, ela registra pra tudo. Então... Mas aí eu falei, é o seriado. Aí eu li lá, os quadrinhos. Falei, quem se importa com os quadrinhos hoje em dia? Não, mas não quer dizer que sejam só os quadrinhos, cara. Aquilo ali tá licenciado pra tudo. Não quero criar expectativas. Não, não, não também desacredite da possibilidade de ter um seriado, não. É bem provável que tenha, por sinal. Tomara, quem se importa com inumanos, eu quero Espíritos da Vingança. Já pensou, Magari? Tava demorando. Aparece Espíritos de Vingança e quem é o Johnny Blaze? Nicolas Cage. Mas ele falou que não é muito chegando em fazer seriado. É que tá precisando de dinheiro até hoje pra pagar as contas dele, cara. Não duvide, não. Não, eu não duvido, eu torço. Enfim, eu gostei dessa parte. A mesma esse subplot da Aida aí. Ela foi subindo lentamente, já preparando pro segundo bloco da série. O final do personagem do motoqueiro. Olha, eu sendo influenciado pela Panini. É, eu também tô me enganando aqui. Motorista com o tio dele, os dois indo lá pro limbo lá e só voltando no final do seriado. A cena da cadeia que citaram aí, que ele matando o chefão lá do tráfico lá. Eu sei que não ia acontecer, mas eu fiquei torcendo pra, tipo, ser a cadeia que tava o justiceiro lá e eles encontrarem. Enfim, foi um sonho de uma noite de verão. Enfim, é tudo isso, eu gostei. Eu não tenho o que reclamar dessa primeira fase, assim. Por mim, ela continuava nas outras 3, 4, 5, 6, 7 anos. Ó, o Magaren falou do Patriota aí, eu vou citar ele no próximo, um pouquinho no próximo bloco, tá? Não vou esquecer dele, não. É outro ponto meio misturado com o próximo. Ele é mais relevante no próximo. Bom, eu gostei dessa primeira parte, mas como ela é mais puxada pra esse lado místico, eu não sou muito fã, então eu posso dizer que dos três arcos que foram essa temporada, esse primeiro foi o que eu menos gostei. Não quer dizer que eu não gostei dessa primeira parte, mas eu prefiro muito mais a parte científica e tecnológica da coisa. Assim, ficou bem bacana, conseguiu contar a história de quem era o personagem, né? Conseguiu introduzir ele e encaixou direitinho com o jeito que a série vinha vindo. Como eu falei, como eu não gosto muito dessa parte mística, eu não sou muito ligado. Mas o que eu posso citar de coisa legal aí foi essa virada que teve no final desse arco, quando revelou que o tio dele, então, é que era o grande vilão. Ele é que tinha, por conta lá da experiência, tinha feito com que os outros cientistas ficassem nesse limbo, meio vivo, meio morto. Ele acabou sendo responsável pela morte, né, até então, deles, acabou sendo preso e tudo mais. E realmente, eu achei isso legal. Eles conseguiram esconder até o momento em que ele realmente se revelou que ele só estava querendo retomar o experimento. E de uma certa forma, no final, como vocês já até comentaram, ele conseguiu controlar o poder. Se a gente pudesse ter assistido um pouco mais do que ele seria capaz de fazer, eu acho até que ele ia se tornar um vilão muito mais poderoso, muito mais perigoso. Mas acho que o meu destaque para a primeira parte foi isso, foi essa virada onde mostra que ele, então, é o grande vilão. E o fato da Aida, né, ter lido o Darkhold, ter entendido ali, e aí no final também foi super importante pra trazer o Coulson e o Fitz aí do limbo de volta, construiu aquele portal, e da forma como fizeram, né, o efeito especial, já nessa parte já lembrou bastante, né, os portais que são utilizados lá no filme do Doutor Estranho, que é aquele, né, aquele efeito em círculo, com aquele monte de faísca e tal. Foi uma referência já bem bacana pro filme, que como aconteceu na mesma época, e já que o assunto era misticismo, eu acho que ficou um easter egg aí bem bacana dessa primeira parte. Foi muito bem sacado misturar um ser tecnológico, entre aspas, né, mexendo com magia, como se tudo fosse uma questão de leitura, né? De como você lê a coisa. Ele até, chega comentando nos últimos episódios aí que, eu tava numa dimensão. O inferno? Não, o inferno é só um jeito de você ver. É um mundo como qualquer outro. Exatamente. Já fazendo alguma ligação com o que pode ser mostrado no Thor. Esse negócio de magia e tecnologia, num dos filmes do Thor, acho que no primeiro filme do Thor, eles chegam a comentar. No primeiro ou no segundo? Eles chegam a comentar alguma coisa. É no primeiro, né? Que eles falam que aquilo que pra vocês da Terra é magia, pra gente é tecnologia. Então a coisa meio que se mistura realmente, né, nesse universo. A própria anciã, Doutor Estranho, ela coloca isso bem pontuado. E o fato do Darkhold, cada pessoa que lê ele, lê pela sua língua natal, sua língua de origem, vai. Então, exato. Logo no flashback daqueles cientistas que viraram fantasminha lá, foram ler o livro, né? Um era, parece que descendente de alemão, aí leu em alemão. O outro leu, sei lá, em outra língua lá, acho que era em inglês. E o livro parecia pra cada um de um jeito diferente. Quando chegou a vez da Aida, que ela pegou o livro, né? Por ela ser um ser artificial, podia até ser que não funcionasse. Mas no caso dela, como a gente pode entender que ela também seja uma coisa viva, ela começou a ler em código binário, né? 001, 00001. E, claro, obviamente, ela sendo um computador, uma máquina, ela gravou aquilo tudo e pôde tirar suas próprias conclusões muito mais rápido, né? Inclusive, esse lance do portal aí, outra curiosidade é que quem enxergava os tracinhos de luz era a Aida, né? Pro pessoal que tava do lado de fora, ela tá maluca, que ela tá só riscando o ar, né? Botando os dedinhos no ar. Mas ela tava fazendo, digamos, uma matriz lá de abrir o portal, digamos assim, acho que talvez do outro lado da dimensão, né? Quem tava enxergando realmente o que ela tava fazendo era o Fitz e o Coulson. Ela tava manipulando ali, ó, usando o conhecimento do Darkhold, já tava ali manipulando os elementos, montando o portal, e realmente, o pessoal de fora não tava vendo. Era mais uma coisa que ela tava enxergando e ela tava montando ali. E isso ficou bom também, essa mistura, então, né, do tecnológico com o místico, e, em certo ponto, na verdade, para alguns personagens, acaba sendo exatamente a mesma coisa, magia e tecnologia. Vai, Marcos Pedro. Então, essa primeira temporada eu gostei pra caramba, igual eu falei, né? E quando apareceu a Aida, eu falei, temos aí uma versão SHIELD de Era de Ultron. Cara, mexer com LMD... MVA, porra. MVA. É, desculpa, a gente tá no Brasil, né? Fala em português. MVA... É merda, é treta, entendeu? Mas a introdução da Aida foi muito do caramba. Eu gostei pra caramba, assim. Eu não tinha muito background da versão dela, do que seria dos quadrinhos, sabe? Mas eu gostei muito do que a atriz propôs na série, sabe? A atriz é excelente. Ela consegue expressar como uma robô, e mais pra frente você vai ver a mudança dela de comportamento, a mudança dela de expressão, sabe? Ela tem uma evolução na série, pra mostrar essa evolução da personagem. Fiquei fascinado, sabe? Então, um destaque aí pra atriz, porque ela foi fantástica. Gostei muito da atuação dela. Com relação à personagem, eu consegui despertar várias emoções, assim, em relação à personagem, sabe? Teve até momentos que eu achei mesmo que até o próprio personagem, que depois se demonstrou vilão, né, que é o Radcliffe, ele seria um personagem bonzinho mesmo e tal, assim, porque a Aida tava... Eu tava com atenção tanto na Aida que eu esqueci de analisar todo os outros pontos que dava pra poder identificar que ele tava também por trás, sabe? De tão boa a atuação dela. Então foi muito legal, entendeu? A série realmente conseguiu investir num elenco. Não tem como não falar que essa realmente foi a melhor temporada de todas as temporadas, sabe? Foi do caralho. Gostei muito, muito mesmo. A introdução do Ghost Rider e a introdução da Aida. Amo a gente da SHIELD. Sempre acreditei. Eu também. Eu sempre acreditei. Estive fiel desde o começo. Sim. O outro lado da série, ele envolve... Claro, é uma coisa que tá ficando recorrente da parte de Agentes da SHIELD, né? Que é trabalhar os inumanos. E a SHIELD, que tinha passado a ser agora uma organização que voltou a existir pro governo, ela precisava de um rosto, né? É, vale ressaltar que a gente tinha, do final da última temporada, tinha visto, assim, ó, momentos no futuro, né? 6 meses depois do final da terceira temporada, que a agente Daisy Johnson tinha começado a agir fora da jurisdição da SHIELD, se tornou um tipo de vigilante, vai, ela, ó, se tornou uma fora da lei. Só que, claro, fazendo heroísmo, salvando pessoas e por aí vai. Nesse meio tempo, a gente sabe que ocorreu a assinatura dos acordos de Sokovia. Portanto, a Daisy Johnson não poderia estar fazendo isso aí, usando os poderes dela a torto e a direito, sem assinar um acordo e sem oficialização de que ela deveria atuar nessa missão. Com isso, a SHIELD se tornou principalmente, né, além de ser uma agência de secreta de espionagem, por aí vai, ela se tornou um braço do governo para tratar as questões inumanas. E aí, se você olhar direitinho, você vê que vários outros inumanos que tinham aparecido na série, né, inclusive o próprio caso do Infernal, eles estavam, digamos assim, sendo realocados, escondidos, quase aquela coisa de programa de proteção à testemunha, né, em que eles tentavam recolocar essas pessoas num mundo normal, né, enfim, dar uma identidade secreta para elas e manter elas. Ao mesmo tempo, tava surgindo vários novos inumanos por aí. Eles tinham que, de algum jeito, sempre que tivesse um caso desse, né, antes de um inumano enlouquecer, como aconteceu várias outras vezes em outras temporadas, a SHIELD pegava ele e colocava nesse programa de reabilitação. Treinava ele, tava manter os poderes dele e por aí vai. Só que a SHIELD, voltando a surgir, ela precisava de um rosto. Ela meio que se tornou meio que apadrinhada pelo General Talbot, que sempre tem uma relação de amor e ódio com a SHIELD, né? O ator é muito bom, por sinal. Eu acho ele excelente. E aí, na falta do Coulson não poder aparecer a público, né? Vale ressaltar que o Coulson, a princípio, tá morto. É, voltou, Coulson? Como assim? Você tava morto, né? E aí, a agência decidiu dar à diretoria da SHIELD um rosto herói. E aí chamou um personagem, Jeffrey Mace, que é o Patriota, né? Ele depois assume esse codinome. É de uma história envolvendo ele, dizendo que ele salvou uma criança de um bombardeio de Viena, por aí vai. Tem toda uma história emblemática em torno do personagem, que a gente descobre no decorrer da série que ele tem superpoderes, né? Ele realmente fica muito forte, né? Tem reflexos aprimorados e por aí vai. Revela a princípio como sendo um inumano, mas lá pro meio, aí a gente vai ver no próximo bloco sair direitinho. É, essa história dele ser um inumano é meio que uma farsa, né? Isso aí, na verdade, é uma mentira criada pelo próprio General Talbot, porque o Jeffrey Mace, na verdade, ele é um experimento genético meia boca, né? Uma tentativa de recriar o super soldado mais uma vez, né? Mais uma vez de tentar criar um Capitão América, só que com um efeito limitado, né? Com um período de tempo curto, né? Eles usaram dessa vez como base o mesmo princípio que tem o soro do Mr. Hyde, né? Que é, na verdade, na série não se chama Mr. Hyde, né? Ele é o pai da Daisy Johnson, né? Que, enfim, faz o mesmo paralelo com o Mr. Hyde dos quadrinhos. O Mr. Hyde da época, se vocês lembram, eles, quando tomava o soro, ele perdia o controle, né? Até o momento que ele tomou um excesso, né? Uma bomba demais daquele mesmo soro que ele criou. E aí virou aquela criatura mais parecida com o que a gente viu dos quadrinhos. Dessa vez, ele mesmo que filtraram o soro, deram uma melhorada, e aí ele se tornou uma versão limitada do Capitão América, né? Quem for pesquisar, né, e não leu os quadrinhos há muito tempo, vai saber que esse Jeffrey Mace é um paralelo com o que a gente tem no Jeffrey Mace dos quadrinhos, que não é um personagem contemporâneo, é um personagem da época de ouro do Capitão América. Então faz todo sentido você fazer esse paralelozinho com a história de recriar super soldado e por aí vai. E ele, acho que foi uma das segunda ou terceira versão do substituto do Capitão América original, né? Quando teve aquele embrólio da Marvel nos anos 50 de ter ou não ter o Capitão América. Peraí, mas como assim, não foi congelado no final dos anos 40? Então quem eram esses personagens dos anos 50? Enfim, a gente já citou esse probleminha várias vezes em outros podcasts aqui do Meio Meia, né? Inclusive vocês podem recapitular isso aí vendo os podcasts dos 75 anos do Capitão América. Tem um deles, é o Jeffrey Mace. E aí eles aproveitaram isso, né? É um personagem que certamente não ia de jeito nenhum aparecer no universo cinematográfico que a gente vê aí hoje em dia. Então eles recalchutaram a coisa e aproveitaram bem o personagem. Acho que foi uma boa maneira de revitalizar e usar o personagem de alguma maneira. E infelizmente, né, ele acaba tendo um período de vida curto no seriado. Mas eu gostei, né? Pelo menos particularmente, eu achei que poderia ter ficado um pouquinho a mais. Mas também ele serviu ao propósito dele, né? Ele era cheio de jargões, né? Cheio de coisinhas, de regrinhas, né? De frases motivacionais, né? E tudo que ele queria no final era realmente ser um grande herói, né? E realmente, de fato, salvar as pessoas e não ser uma coisa armada. E ele tem um final, a gente fala isso aí no terceiro bloco, mas ele tem um final mais honroso do que a história inicial dele, né? E eu gosto muito do ator, né? O ator é quem acompanhou Terra Nova, né? Não era muito conhecido do personagem dos quadrinhos, mas eu sempre que aparece um personagem que eu não conheço, eu vou pesquisar pra dar uma olhada. Não pra comparar igual os fanboys, mas só pra ver o que eles vão fazer, o que vão deixar de fazer. Eu achei o personagem legal. Também achei que dava pra ele ter continuado um pouco, mas eu acho que lá no... A gente vai falar mais pra frente, o framework, alguém ia ter que rodar. Deve ter rodado uma roletinha lá e sobrou pra ele, coitado. E pro saco. Ou ele, como diretor da SHIELD, negócio do soro do super soldado, do Mr. Hyde. Inclusive, você citou o Mr. Hyde. Vale citar que o Mr. Hyde também tá bem ligado à primeiro arco de revista lá do Motorista Fantasma, dos quadrinhos. Sim, sim, verdade. Ele é praticamente o vilão principal lá. Tem esse negócio deles tomarem as pílulas lá e virar o bicho. Não são atingidos pelo raio do Satan Ghost, mas também viram monstros incontroláveis. A porradaria que ele tem com o Motorista Fantasma foi legal também. Ele peitou de frente a frente. Tá certo que só um pouquinho depois o motorista começou a espancar ele. Se não fosse o Gabriel lá, ele ia, acho que ele ia pro saco ali mesmo. Vale ressaltar que desse outro lado do plot, né? A gente teve de um lado, o lado mais místico, os fantasminhas e o Eli como vilão. Do outro lado tem a volta dos Watch Dogs, né? Cães de guarda, sei lá, enfim. A cães de guarda. Que é de novo a volta daqueles personagens que são anti... Eu ia dizer anti-mutantes, ó. Anti-inumanos. E dessa vez eles meio que tem uma... como eu diria? Um patrocinador governamental, né? Tem uma senadora lá. É, senadora Nadine. Ela tem um ódio fenomenal de inumanos, né? Ela entra naquele grupo assim que fala assim, pô, é diferente, é esquisito. Eles são armas vivas, então vamos matar esses caras e tal, isso aqui lá. Só que assim, é esquisito porque ao mesmo tempo ela quer tentar salvar o irmão dela que ficou anos e anos preso num diabo, um casulo inumano. Ou seja, o cara era um inumano, que é o Vijay, lá Vijay. E ela chama até a pedido do próprio patriota, né, do diretor. Olha, chama alguém que entende inumanos, vai a Gemma, né, lá, ajuda a tirar o cara do casulo. Aparentemente o cara não tinha se tornado inumano, mas quando força a barra ele mostra poderes de inumano. E aí, de uma forma trágica até, né, a gente vê que ela é obrigada a matar o cara, porque os Watch Dogs, né, os cães de guarda, não admitem que quem quer que seja um inumano, não importa se é seu parente, tem que morrer. Se não obedecer a isso, vai contrariar o tal do superior. Quem é que é esse cara superior? Enfim, daqui a pouco a gente fala dele. E aí, acontece dos caras ficarem até grilados com a própria Nadine, né? Será que ela é inumana? Será que não é? Aí vão querer estourar um cristal terrígeno dela, né? Que, por sinal, mais pra frente, a gente sabe que esse cristal aí foi roubado pelo Radcliffe, né? Da própria Shield, né? Sim, ele que levou pra ele. Isso. Então, aí estoura na cara dela, tipo assim, ah, você é inumana, né? Opa, não é não, sou eu que sou inumano. Era o capachão principal lá do superior, acaba virando inumano, ou seja, o feitiço contra o feiticeiro, né? É aquela coisa, né? Você vai querer o mal pros outros, acaba virando pra você, e aí, agora? Enfim, eu acho que foi mais uma vez um plot interessante de se trabalhar com os inumanos, né? Porque, querendo ou não, ele faz parte do cerne da SHIELD. Vai ter agora, né, um seriado próprio dos inumanos, focado na família real. E uma outra maneira de trabalhar o assunto, né? Foi legal, não ficou repetitivo de jeito nenhum. Esse personagem, né, do Jeffrey Mays, aí o Patriota, ficou legal. Embora no começo eu não gostasse muito dele, não. Quando ele se apresentou, né, como sendo o novo diretor da SHIELD, com esses jargões, com essas frases prontas, né, que ele tinha, ele parecia mais um administrador, como se fosse um administrador de empresa que vinha ali com alguma cartilha. Não, vou transformar essa SHIELD aqui em uma das minhas empresas. Parecia isso pra mim. Eu não gostava muito dele no começo, não. Mas, aos poucos, conforme a história dele foi desenvolvendo, a gente foi vendo que tinha... O personagem dele era um pouco mais profundo, né? Na verdade, ele escondia algumas coisas. Aí, no primeiro momento, revela, então, que ele seria um inumano. Depois a gente acaba descobrindo que não. Conta um pouco mais da história dele, que enquanto todo mundo achava que ele era um herói que salvou a criança lá do desastre lá. Não, foi um atentado, né? Na verdade. Enfim. Foi uma bomba em Viena, uma coisa assim. Isso. Não entre em detalhes, de, não. Uma espécie de atentado, né? Enfim, ele acaba sendo ovacionado como herói e tal, quando na verdade, depois ele conta que não foi bem assim que aconteceu, que ele não era um herói de verdade, mas que ele estava tentando ser, né? Tentando manter essa imagem, enfim. Depois que conta um pouco mais dessa história dele, aí eu comecei a gostar um pouco mais. Até chegar no final da temporada, você já gosta dele e tudo, e enfim, ele acaba tendo o final dele lá. E sobre esse personagem, tem uma cena com ele que eu queria comentar, que não sei se vocês repararam, mas tem uma cena quando ele tá em público fazendo um discurso, e aí os caras vão lá pra atacar eles, e eles usam uns projéteis que é semelhante àquele projétil que eles usam lá no seriado do Luke Cage. Não sei se vocês repararam isso. Não notei. Vou ver se eu vejo de novo. É, sabe aquele projétil que perfura? Eles atiram no Luke Cage e aí perfura e acaba penetrando na pele do Luke Cage. É um projétil bem parecido. Não sei se é exatamente o mesmo, mas eu achei bem semelhante. E como na época também estava passando o Luke Cage, né, a Netflix disponibilizou a série, eu achei que ficou... Se não é o mesmo, é bem parecido. Eu tô até considerando como um easter egg isso aí. E a outra parte, realmente, essa assinadora, ela aparece aí toda enigmática, você não sabe qual que é a dela, pra no final a gente descobrir que então o irmão dela é que tava preso no casulo. Mas desde o começo eu nunca gostei muito dela, não. Eu acho que ela acabou sofrendo o que tinha que sofrer. Ela quis armar muito pra benefício próprio e acabou se dando mal, e acho que foi bem feito pra ela. Acho que é isso mesmo. É, nessa parte sobre o Jeff Mays, eu gostei pra caramba, porque pra mim foi uma coisa do tipo eles explorarem o passado do projeto um pouco mais, né, aprofundar um pouco mais sobre o projeto do Super Soldado, né, que já vinha dando pinceladas nos filmes anteriores, e teve uma pincelada muito maior na série da Jessica Jones. O ator, acho que eles escalaram muito bem, ainda mais porque eu esperei um tempo para ver se na série eles iriam dar um easter egg da concorrência, né, porque pra quem não sabe, ele é o cara que dubla o Batman, né? E, cara, e como eu já conhecia a voz, de início não teve como desvincular muito, não, sabe? É, a voz dele é muito impactante. Ele tem uma presença muito foda. Mas depois, o ator é tão bom que depois, com os episódios, eu consegui desvincular isso. Então, eu consegui enxergar ele como, realmente, como o personagem que é o apresentado na série, sabe? Então, isso foi fantástico. A atuação dele foi muito boa. E uma das coisas mais interessantes é, que ninguém me citou ainda, é a interação do Mays com o Coulson. Funcionou absurdamente bem, porque você descobre que os dois são nerds. Só que cada um, vamos dizer, um pouco no seu tempo, sabe? Tipo, você tem o Coulson, que é aquele nerd que pega muitas coisas da referência mais do passado, e você tem o Macy, que faz muito paralelo com as coisas um pouco mais recentes, sabe? Então, tem, em alguns momentos da série, tem um embate dos dois, assim, sabe? Tem, tipo, aquela coisa de embate mesmo pra mostrar quem é que manda na parada, mas, tipo, quem é o nerd que manda na parada, sabe? Porque o personagem é muito, muito astuto, ele é muito articulador. A série foi muito legal nesse ponto, sabe? O personagem ficou muito legal nisso. Então ele conseguiu representar bem essa coisa que a série propôs de ter um personagem que substitui, entre aspas, o Capitão América, porque o Capitão América já é um renegado nessa fase, né? É, inclusive o Coulson deixa entender que a primeira opção dele era o Capitão América, né? Mas o Capitão América, como ele falou assim, virou fora da lei, né? Então eles tiveram exatamente, que criar isso aí é um easter egg. Exatamente, que são easter eggs pros quadrinhos, né? Porque o Capitão América já foi mesmo o diretor da SHIELD, né? E outro momento ele fala assim, se você não tivesse fugido de Daisy, né? Você seria minha primeira opção também pra ser a diretora. Aí ela dá uma risada e fala assim, só se for nos quadrinhos, né? E engraçado que ela já foi nossa, diretora nos quadrinhos. Mais escancarado que esse easter egg não tem como, né? Isso que é legal da série da Marvel, sabe? Tipo, então, com relação à parte da assinadora Nadir, eu achei que foi um plot legal, porque eles precisavam de ter um vilão, né? Eles precisavam de ter um plot aí além da Ada, né? Pra poder, na verdade, pra poder desenvolver bem a Ada, né? Eles precisavam de uma vilã. E nada mais legal do que ter uma senadora, né? E por trás poder ter esse papel de vilã, né? E essa personagem ficou legal. Apesar que eu achei chata pra caramba, pentelha demais, mas eu achei ok, sabe? Porém, teve uma coisa que foi o irmão dela que me chamou a atenção. E quando ele se demonstra inumano, qual que é o poder da criança? Vamos ver. Super velocidade. Nós temos aí um easter egg gigante com o Mercúrio, sabe? Não sei, porque é a super velocidade relativa, né? Vou comparar com a Ioiô, porque ele conseguia ver as coisas. Porque Porque toda vez que ele ativava o poder, as coisas ficavam em slow motion, né? Então, assim, meio que ele lembrou bastante essa coisa dele ter essa super velocidade, né? Dele desviava das coisas e tal. Então, acho que foi um paralelo. Quem é ele na fila do pão do lado da Yoyo, né? Não, com certeza. A Yoyo, tanto é que já, a gente sabe do poder. Principalmente, um outro ponto legal, Yoyo nessa série, ó. Parabéns, ela mereceu aquele curta dela na YouTube, tá? Tá vendo, Magari? Eu só queria que... Queria motorista. Só queria que tivesse legendado, né? Tipo, Marvel BR aí, soltar com legenda, né? A gente merece também. Ficou muito legal. E aí, voltando no irmão da Nadir, o que me chamou mais atenção pra falar assim, realmente isso aí foi uma meio que um easter egg pro Mercúrio, foi que o irmão morreu no final. É, né? Eu não sei. Eu acho que você tá vendo easter egg demais aí. Oh, tiro. Tomou um tiro. Como que o Mercúrio morre no filme da Ed Wood? Tiro. É, mas vale ressaltar que o irmão dela morreu e não morreu, né? Pois é, morreu mesmo? É, porque depois virou casulo lá do fundo do mar. Até agora não voltou. Mas ele foi exposto de novo. Ele foi exposto de novo, a névoa, e virou outro casulinho lá. É, verdade. Esse irmão dela, o Vidia, sei lá, ele ainda deve dar as caras aí em breve. E uma coisa legal também, nós temos uma referência aí, meus amigos, que ninguém ainda citou, nós temos referência aí a quadrinho da Guerra Civil. Por quê? Sim. Nós temos no mano aí, né? O Nitro, que é o cara que fica explodindo e retorna. E, no mais, acho que é isso mesmo. Essa parte da tem envolvendo a senadora, esse arco da senadora com o Mace, ficou muito legal, ficou muito bacana, ficou amarradinho, ficou uma coisa contida, né? Bom, a gente meio que, pra falar da senadora Nadir, pra falar sobre Patriota, meio que a gente já tocou um pouco na segunda parte, né? Porque a parte que se revela o segredo do Jeffrey Mace é na segunda parte dessa temporada. A parte em que aparece esse inumano aí que vive se explodindo também nessa segunda parte. A revelação que a Nadir e, na verdade, os próprios cães de guarda têm um envolvimento com o Radcliffe já é também essa segunda temporada. E tudo gira em torno da questão da Aida, né? Que até então era um segredo do Radcliffe, né? Do Radcliffe e do Fitz, né? Não vamos isentar o Fitz dessa parada, né? E aí, desde que se teve o contato com o Darkhold, se viu a possibilidade de realmente criar vida mesmo, e não uma vida simplesmente artificial, né? A princípio, a gente acha que é a Aida que tá meio que maquinando tudo pra roubar o Darkhold e pitar a miséria com ele, né? Fazer de tudo com ele, né? Que ela tá, digamos assim, tomando uma certa independência, né? Fugindo da programação dela. Mas no decorrer dessa segunda temporada do LMD, a gente descobre que, na verdade, ainda tudo era controlado pelo Radcliffe. Então ele fingiu, entre aspas, uma certa invasão do QG da SHIELD, né? Em que a Aida tinha fugido de controle e que ataca lá, e aí ele se faz de coitado em determinado momento pra talvez também ajudar a galera de como impedir a Aida. E aí meio que se descobre pra todos os outros agentes da SHIELD que a Aida era realmente um ser tecnológico criado do programa do MVA, sem autorização da SHIELD. Aparentemente se mata ela no último instante que ela vai roubar o livro, né? Acho que o Mac que usa aquela arma, a arma machadinha dele, né? Pra matar ela. E mais pra frente descobre que, na verdade, não. Era tudo realmente o Radcliffe. Que o Radcliffe queria, mais uma vez, aquela obsessão de eternidade, de viver para sempre, né? É no decorrer dessa temporada, desse bloco, dessa temporada, e que a gente descobre por que essa obsessão do Radcliffe. Que aí a gente vê que uma antiga namorada dele, uma mulher que ele gostava muito, que acabaram se afastando, né? Tinha câncer terminal. E na verdade, essa coisa do Radcliffe de querer vida eterna, de salvar, de criar um outro corpo artificial, que sempre tinha, desde a outra temporada tinha isso. Era, na verdade, não pra ele apenas. Ele, às vezes, fazia isso nele mesmo, talvez até como um cobaia, né? Mas ele queria, na verdade, salvar essa Agnes, essa pessoa que ele amava e que tinha se afastado. A mulher nem gostava muito dele mais, mas acabou, digamos assim, caindo na lábia dele no momento que ele, em algum momento, disse que podia deixar ela realmente viva para sempre, né? Aí daqui a pouco a gente fala sobre a questão do framework, né? Como é que seria essa vida eterna no mundo que não era este mundo, né? O lance todo é que esse arco lembra muito os arcos mais tradicionais de agentes da SHIELD. Vou botar aqui no link desse programa aqui o podcast que a gente gravou sobre agentes da SHIELD. Mas mais de uma vez, quem acompanha os quadrinhos do Nick Fury desde os anos 80 e anos 90, sabe que vez ou outra tem esse drama dentro dos próprios agentes da SHIELD e tem uma rebelião de MVA, né? Quantas vezes vocês não já viram o Nick Fury levando um tiro e no quadrinho seguinte, opa, não era eu mesmo, era um MVA, né? E chegou o momento de todo mundo ter uma cópia de segurança dele mesmo nos quadrinhos, e que acabou ninguém mais sabendo que era cópia e quem não era, e as cópias tentando tomar o lugar das verdadeiras, só que elas não sabiam que eram verdadeiras, enfim. Isso é trazido para esse bloco, né? Essa segunda parte. Começa com a Agente May, curiosamente seguindo os mesmos padrões do drama do MVA dos quadrinhos, né? O MVA nunca sabe que ele é um MVA, né? Até o momento que ele descobre e fica, e agora? Eu não sou quem eu digo ser, vou me esconder, não quero que ninguém saiba. E fica aquele drama dentro daquela programação daquele MVA que praticamente surta, né? Ao momento de descobrir que tudo que ele pensou que era é uma mentira, né? Imagina, digamos assim, se coloque vocês na visão do MVA, né? De repente você se descobre que você não é você, você é uma cópia de você mesmo, criada para proteger o seu verdadeiro eu, né? Só que neste caso do MVA criado pelo Radcliffe, eles tinham todo um protocolozinho pra roubar o Darkhold, né? Porque esse era o grande objetivo dessa temporada aqui, né? Ter acesso a esse livro misterioso que pode fazer o bem ou o mal. Enfim, de Agente May, quando chega lá pro finalzinho desse bloco, a gente vê que praticamente mais outros 4 personagens já tinham sido trocados e a gente nem sabia, né? Lá pro finalzinho, a Gema, coitada, se vê sozinha e acha que todo mundo tá trocado, né? Ela acaba tendo certeza que o Coulson, o Mac e o Patriota, né? O Jeffrey tinha sido trocado. Ela achava que o outro, o quarto MVA, era a Daisy Johnson. Só que no final não era, né? Era o Fitz, né? Que era o cara que ela pensava que tava todo momento ao lado dela. Em algum momento ela se desviou e também trocaram o Fitz por um MVA. Foi assim pra mim, apesar de ser curtinho, talvez é o arco que tenha menos episódios. Acho que tem 7, né? Mais ou menos isso, 7 dos 22 episódios, mas é o mais elaborado, o que mais tem plot twist dentro, né? Você acaba descobrindo boa parte das tramas que estavam subtendidas nesse episódio. E também a gente acaba vendo uma traição do vilão, né? O Radcliffe, que em determinado momento estava achando que estava sob controle de tudo, porque na verdade a AIDA era a criação dele e ela tinha uma programação a seguir, que era não fazer mal a ele e ao mesmo tempo proteger o que a gente chama de framework, né? A estrutura, enfim, é um mundo artificial, né? Em que as pessoas eram conectadas e tinham uma outra vida. A princípio, eles usaram isso para controlar a May, né? Para a May não fugir da prisão dela, né? Que ela tava toda hora sendo dopada, tentando fugir do local onde ela tava. Aí eles criaram um mundo em que era bem real aos olhos da pessoa que tava lá conectada e que elas podiam, digamos assim, transparecer o que as pessoas mais necessitavam, né? Se é o grande amor da vida delas, elas iam ter o amor da vida delas ao lado dela. Se a pessoa precisava ficar toda hora constante lutando, né? Que era o caso da May, ele ia dar uma posição em que ela ia viver numa eterna luta. E por aí vai. Foi isso que fez o Radcliffe convencer a Agnes, né? Que é essa namorada dele, que inclusive tem todas as feições da AIDA, né? A AIDA foi inspirada nela, a viver nesse mundo, né? E aí ele também passou a esporadicamente também migrar pra lá, né? Ele ia de vez em quando e voltava, ia e voltava. Só que a AIDA, pra fugir da programação dela, que querer um pouco da liberdade dela, conseguiu burlar a diretriz que o Radcliffe criou pra ela e disse, olha, eu tenho que te proteger, não posso matar você, mas eu tenho que proteger a framework, a estrutura. Eventualmente, no futuro, você vai se achar mal de ter criado esse aparato, então eu vou ter que, de algum jeito, eliminar a sua ameaça sem matar você. Mas então como é que eu posso matar você e ao mesmo tempo eliminar você? Então ela mata o corpo físico do Radcliffe, mas conecta a consciência dele, assim como a conectou a da Agnes, dentro da framework. Ou seja, ela matou e não matou e ao mesmo tempo protegeu a framework. E aí começa a agir por conta própria, né? Que aí ela basicamente se alia ao tal do superior, que aí é revelado quem é. É um pirata. Não, brincadeira. Quem assiste Black Sails sabe que é o mesmo ator que faz... Como é o nome daquele pirata, Magari? O Charles Vance. É, o Charles Vance. Praticamente é o pirata. Se você só cortou o cabelo, mas se você olhar, a mesma atuação. O cara também, que ele odiava inumanos, odiava tudo que era esquisito, ele acaba sendo escravizado pela própria Aida, né? Que em determinado momento, quando fodem o corpo dele, a Aida resolve transformar ele no MVA, né? Em vários MVA. Enfim, esse arco é muito a cara de Shield, sabe? Muito cara de Shield dos quadrinhos. Difícil quem não virou MVA nesse arco aí. Pois é, né? E esse lance do MVA, tinha MVA que era consciente de quem ele era, mas achava que era melhor desse jeito. Tinha MVA que mantinha a diretriz do seu eu original, né? E aí via que, digamos, era errado fazer o que tava fazendo, né? É muito bom esse arco mesmo. Pra mim, esse arco do meio é um dos melhores. Tô em dúvida entre o próximo. Mas, MVA, como né, você também já citou aí, é a cara da Shield, né? É a cara das histórias da Shield. Quando a qualquer momento você acaba descobrindo que alguém era MVA, e aí você começa a lembrar de, putz, mas já aconteceu tanta coisa e não era a pessoa de verdade, era um MVA. Então eu acho que esse arco teve tudo a ver, assim, combinou perfeitamente e ficou uma adaptação sensacional. Eu acho que eles conseguiram passar, né, pro espectador toda a atenção que isso traz. Né? Porque você começa a desconfiar que alguém é MVA, você não sabe quem que é, e aí você desconfia de todo mundo, e isso traz um certo nervosismo, né? Você fica querendo saber, e eu acho que ficou bem legal, eles conseguiram passar isso de uma forma bem interessante. E aí teve então uma primeira parte aí, onde o Radcliffe conseguiu infiltrar a MVA da May lá dentro da base, e aí então você começa a você já sabe, né? Os outros personagens ainda não sabem, mas você já tá ali vendo que não é a May, quando mostra que na verdade ela tá lá presa, passando lá pela simulação, onde ela fica tentando fugir, e a cada vez que ela consegue, eles reconfiguram, né, a simulação para que fique mais difícil. Eu acho que ficou excelente. Uma outra coisa que ficou legal também, na verdade, eu queria falar da atuação, né, de todo esse elenco, que eles conseguiram realmente diferenciar quando eles estavam atuando como MVA e quando eles atuavam que eram eles mesmos, né? Então o elenco tá de parabéns, principalmente naqueles episódios que envolveram mais ali a Simmons com o Fitz, quando ela já sabe quais são os MVA, já sabe quem é MVA e tá em dúvida quanto ao último, né, se é a Daisy. Aí ela, o episódio 15, descobre... né? Cara, esse exatamente. É excelente. Ele é um episódio, acho que é um dos únicos episódios dessa temporada, que é o quem dirige é o irmão do Joss Whedon, né? O Jed Whedon. E você vê que é um trabalho de primeira. É um dos melhores episódios, inclusive, dessa temporada. Exatamente. Toda aquela cena, né, do Fitz com a Simon, onde ela já tá ali, já tem certeza que ele é o MVA, e aí ele fica virando o jogo contra ela, né? Fala, não, é você que é. Eles ficam naquela discussão, a atuação desses dois atores ali, ela é impressionante. É impressionante. Você realmente se emociona, você fica tenso, e na sequência disso, tem uma outra cena da Gemma com a Daisy, né? Logo depois que ela teve que matar o Fitz, né? Digamos assim. O que pra ela, com certeza, foi alguma coisa muito difícil de ser feita. Conseguir passar por cima disso. E aí depois tem essa cena com a Daisy, onde ela também tá desconfiada. E a Daisy convence ela ali de que ela não é. É uma cena também entre as duas que é muito emocionante. Sensacional. O elenco todo aí tá de parabéns. E a Ada, né? Por trás disso tudo, com o seu plano maligno. E realmente, ela conseguiu passar a perna, né, no Radcliffe de uma maneira, assim, super, super inteligente. Onde ela tinha aí, então, as duas diretrizes, que era proteger ele e proteger o framework, e ela consegue enrolar ele direitinho. Ela ficou ali conversando com ele, ela enrolou, até que ele deu a dica pra ela. Quando ele diz, né, que uma vez que a mente tá conectada no framework, os estímulos, na verdade, passam a ser a mesma coisa. Então você não diferencia mais o que é framework do que é mundo real. A hora que ele dá essa dica pra ela, ela fala assim, ah, então, muito obrigado, você acabou de resolver aqui o meu problema. Eu não podia te matar, mas se eu te conectar lá, então vai ser a mesma coisa que mundo real. Se é a mesma coisa, então não tem problema. Eu te mato aqui e conecto lá. Assim, foi sensacional. Ela conseguiu enrolar ele na conversa direitinho. É mais um exemplo desse de que o feitiço virou contra o feiticeiro e ficou perfeito. Foi uma parte da história, uma sacada muito bem bolada mesmo. Essa parte, o que me chamou mais atenção foi a explicação que eles deram para poder capturar a May. Como que foi feito isso e como foi toda a cadência para poder convencer de que a May não estava na Framework, que aquela realidade na Framework era a realidade dela. Então foi muito legal. Primeira coisa que eles tentaram foi um spa. pra ela, sabe? Tipo, oi, sabe? Foi muito clichê isso, eu achei sensacional. Não, e não combina nada com ela, né? Que ela tava enchendo o saco. Não combina nada, cara. E você percebe que a May, ela é tão, é uma personagem tão foda que ela foge dessas coisas de clichê, assim, que fica aquela coisa meio assim, né? Vamos colocar um pouco a grosso modo, coloca aquele clichê meio machista, sabe? Ela não é isso, sabe? Ela é poderosa. Então, e quando a Aida percebe que a realidade da May nunca foi ela estar em paz, estar numa coisa calma, e sim estar em constante batalha devido ao passado dela, as informações que ela tem em relação ao passado dela, isso aí ficou muito resolvido. Então o que ela fez? Ela reviveu aquela parte do incidente, né, que originou, né, o apelido dela de cavalaria. Daquele ponto ali, ela falou, então é daqui que eu vou começar a dar pra May o que ela sempre quis, e ela vai aceitar a Framework, que é o quê? Ela ter salvado a garotinha, entendeu? Então a partir desse ponto é que foi o aceite, e daí pra frente que começou a ter a May ficou na dela no Framework. O engraçado é que a construção da Framework aos poucos, né, começa numa salinha, isso, como você falou, e que ela tá levando uma massagem, isso. Aí ele quer expandir, isso, o programa, é como se eles construíram um jogo mesmo, né? Aí ele faz uma cena em que seria a May consciente que tá presa, fugindo, isso, do apartamento do Radcliffe e lutando contra a Aida. E aí aquilo vira, digamos assim, um jogo até a fase X, até a fase que ela mata a Aida, aí retorna tudo de novo. Aí isso vai expandindo, né? Como se fosse um construir um mundo, sei lá, um mundo artificial desses que os caras ficam jogando online, sei lá. É, ficou uma coisa meio Matrix, né? Porque você tem essa coisa de estar plugado e estar aceitando esse mundo, né? Pra você aceitar as regras desse game, né? Aí depois, né, a revelação de que realmente não era a Aida que tava planejando isso tudo sozinha, tinha o Radcliffe, né, que isso pra mim foi o plot twist, assim, dessa parte da série, que ficou muito legal, foi muito bem construído, né? E você percebe depois também que, na verdade, não sei se me corrija se eu estiver enganando, mas eu senti que parece que também o Radcliffe, ele ficou manipulado, ele ficou abduzido pelo livro, né? Porque todo mundo que lê o livro fica corrompido. Sim, sim. Mas você vê que a coisa do livro, ela é tão mágica, porque isso, a gente viu isso quando a gente assistiu o Doutor Estranho. Magia não tem regras. Então, faz todo sentido o livro ter corrompido a Aida, entendeu? Então, pode ser que a Aida, antes, ela não tivesse essa coisa de querer tá louca, de querer, sabe, tentar entender a questão do ser humano. Possivelmente, na hora que ela pegou o livro, a magia do livro realmente fez efeito nela. Então ela ficou corrompida, e como o Radcliffe já tinha falado que já deu uma folheada no livro, ele ficou corrompido. Teve os dois personagens corrompidos, com aqueles maiores desejos que eles poderiam ter, e interessante que a máquina teve um desejo de querer que aquela coisa Pinóquio de novo, por isso que eu falei que tem uma pegada com Era de Ultron aí com a Aida, porque foi a mesma pegada, com o mesmo conceito de Pinóquio, que foi usado no Ultron, foi usado pra Aida. Só que com a Aida eles exploraram isso muito melhor, eu achei, tá? Entendeu? Eu acho que o que eles fizeram com a Aida, eles poderiam ter feito com o Ultron, sabe? É porque o seriado tem mais tempo de tela pra trabalhar a personalidade dos caras, né? Exatamente. Só falando uma coisa, você no começo do podcast tinha falado que não sabia muito a origem da Aida nos quadrinhos. Praticamente não tem nenhuma, tá? Porque a Aida era uma personagem do universo ligado ao Esquadrão Supremo. Ela era um computador. Ela não tinha corpo físico. Ela é nada. Tipo o Jarvis. É. O Jarvis é menos ainda, que era só ficar na tela mesmo. E a gente não tinha nem noção se Aida era homem ou era mulher, porque quadrinho não tem isso, né? E ela não saía disso. Então, toda personagem meio que foi construída do zero mesmo, sabe? É, mas sabe o que é interessante? Porque eu vendo a Aida quando eu vi na série, é loucura, tá? Mas quando eu vi a Aida na série, não sei porquê, quando eu comecei a entender a Aida, me lembrou a personagem do Ultron daquela forma feminina, que ela assumiu a forma da Vespa, desenhada pelo Frank Cho nos quadrinhos. Certa forma é, né? Eu poderia, sim, forçar a barra dizendo que ela era Jocasta, mas aí não tem nada a ver, realmente. Jocasta, eu espero que seja trabalhada de uma outra maneira, porque acho que tem margem ainda pro Ultron voltar daqui a uns 20 anos, sim, no universo Marvel. Pois é. Então, assim, eu achei isso legal, sabe? Porque a Aida, ela ficou uma personagem única, sabe? Então, assim, como muita coisa que foi construída na série Agentes da S.H.I.E.L.D., são únicos, sabe? Até o próprio Mace, ele é um personagem único. Apesar dele ser um personagem das antigas, ele sendo trazido pra essa realidade, ele ficou um personagem único, um personagem novo, reformulado, sabe? Uma outra coisa legal também nessa parte da série foi a maneira como foi substituindo, né? E essa trama dessa coisa do outro plot twist, né? Pra saber os MVAs substituídos, porque quando a Daisy chega naquela sala, eu fiquei assim, gente, mas a Daisy realmente é um MVA, então ela deve ter esse conflito, né? De que ela não sabe que ela é uma clone. Mas quando chegou naquela sala, eu falei assim, a Daisy, ela realmente é, mas não sabe. Quando teve a virada com o Fitz, eu falei, minha cabeça embolou agora. Fudeu, entendi nada. Aí eu tive que entender, rever de novo o episódio. Falei assim, ah, tá, foi muito legal. Aí eu comecei a gostar desse episódio. Então ficou muito legal o plot twist disso. Foi emocionante, né? Que me fez rever o episódio pra poder entender. E achei legal a dinâmica, de novo, a dinâmica Gemma e Fitz nessa temporada. Nunca foi tão foda. Os dois estão maravilhosos. E esse episódio onde a Gemma tem que matar o Fitz, na boa, eu fiquei emocionado, sabe? Ficou muito forte, foi muito bem dirigido. O diálogo entre os dois, a desconfiança, esse conflito. Aí, pra depois disso, ter aquele plot twist pra tomada final que me deixou animadão, assim, sabe? O último arco dessa temporada. Magari, vai você. Tá, no começo desse arco eu não gostei muito, porque. Primeiro, porque eu tinha gostado bastante do arco do motorista. Eu ainda estava de birra aqui. Tinham tirado ele da série. Segundo, porque eu achei que ia ficar naquele negócio assim, ah, meu Deus, sei lá, vai voltar de novo de ter algum infiltrado, quem será, quem não será. Igual fizeram na terceira temporada com o Raven, que tinha com a Meia, né, que era o Ward. O Ward, ele tinha colocado a Daisy lá como infectada junto com ele. Eu achei aí que ia ficar batendo na mesma tecla. Mas conforme a história foi se desenvolvendo, eu fui tomando gosto. A própria Mallory Jackson lá, que faz a Aida. No começo eu não tinha achado ela lá grandes coisas, afinal era um robô. Não dá pra... Não precisa ser lá muito bom ator pra ser um robô vídeo, o Schwarzenegger. Mas aí depois ela fez... Aí depois ela fez a Agnes. Aí mais pra frente ela fez a Madame Hydra. E depois... Ela virou humana que mostrou que ela é uma atriz da porra quando ela virou humana. Mas é quatro personagens, praticamente. São quatro personagens e todas uma diferente da outra. Ou seja, a Beta Atriz. E... Eu gostei dessa também da parte quando eles usam as coisas antigas da própria série pra justificar, porque eles já tinham batido na tecla de MVA antes. A gente até, o pessoal ponderava, especulava que aqueles gordinhos lá eram MVA, que eram gêmeos. Aí aqui volta pra falar que não, eles eram só gêmeos mesmo. Eles trabalharam no começo do programa MVA, mas eles não eram MVA. Pois é, os Conins, né? Os irmãos. Isso, os Conins. É quadrigêmeos, cara. Pois é. Que figura, foi um episódio engraçado aquilo. É, não, quando foi mostrado eu fiquei com uma bad, cara. Foi não, foda. Eram, pra você ter uma ideia, eram três dos quadrigêmeos, eram três agentes da SHIELD, e o outro era um cara que era tipo comediante, né? Mas ele odiava a SHIELD e denunciava nos programas, nas apresentações dele a SHIELD. E tinha a irmã. Ele, né? Era um comediante. E tinha a irmã que era da gente da SHIELD também. Ou seja, eram cinco irmãos. E ele deu origem a uma boa coisa que deve ter feito muita gente. Ou eu, tá? Muita gente pensar que é quando ela falou das fanfics da Quack, envolvendo a Quake com a Viúva Negra. Ah, é. Cara, é muito fanservice essa série de vez em quando. Bom, justificou o horário, gente. Porque olha só, essa série foi pesada, né? De certa forma, né? Justificou o horário. Não sei se foi o Marcos, se foi o Donovan que citou as referências à cultura pop. No episódio lá que a Aida ataca pela primeira vez lá, que ela tem a cabeça cortada, uma das Aidas. O episódio inteiro, o pessoal citaram todos os filmes de robô possíveis e imagináveis que já foram feitos. Tipo, que ideia de gênio, né? Nunca dá certo. Foi até legal quando falaram do Exterminador do Futuro. Quando o Marco falou, ah, vou colocar o Radcliffe pra assistir o Exterminador do Futuro. Aí eu que é? Até o 3? Aí ele fez pro meu exemplo. Acho que alguém falou então, Salvation, não. Né? Não é o 3 não, era o Salvation. Ah, é o Salvation, isso. No final eu já tava. Eu tava com uma plaquinha ainda maior que o Ultron. Como você falou que dá pra ser mais desenvolvido com o filme, mas mesmo assim, eu achei melhor que o Ultron. Dos três arcos foi o que eu achei mais. Né? Mas mesmo assim, todas as viradas que teve, o episódio lá que revela todo mundo a MVA. Por um momento eu fiquei achando, será que eu sou MVA também? É, falou? É o drama. Aí eles, né? Acham, se você se colocar no lugar da May, você fica preocupado, né? Até o Radcliffe era MVA numa parte lá. É, cara, o MVA do Radcliffe era muito engraçado. O Fitz estava irado com ele. Que vale ressaltar, né? No decorrer dessa história, o pessoal acabou descobrindo que o Fitz tinha culpa no cartório também, né? E à medida que ele... Que a coisa desandava, ele ia ficando com mais raiva dele mesmo, né? Inclusive, o MVA do Radcliffe, né? É que começa a costurar essa história que a gente não sabia até então, né? De que o Fitz tinha um problema com o pai dele, né? Ele, a relação dele com o pai dele era uma coisa que traumatizou ele de certa forma, né? E até hoje perturbava ele. E isso vai ser, digamos assim, uma ponta aberta que vai ser trabalhada lá no terceiro bloco, né? E muito importante essa ponta, inclusive. Então, e o último episódio desse arco aí, que foi a introdução ao framework, foi aquele negócio de explodir a cabeça. Você vê os personagens que você já conhece completamente diferente. Meu Deus, agora eu vou ter que esperar, sei lá, 2 meses, 3 meses pra ver uma continuação. Eu quero hoje. Quem não lembra, né? Aí já puxando agora pro terceiro bloco, teve uma segunda pausa em Agentes da Shield, né? Geralmente tem uma só que acontecia entre Natal e janeiro, né? Geralmente voltava em março, que era os episódios de Agente Carter, né? Como Agente Carter foi cancelado, Agentes da Shield resolveu dar duas pausas e dividir em 3 blocos. Esse novo bloco aqui já deixou o pessoal assim atônito, porque já tinha prometido que ia dar uma outra guinada, né? Tava todo mundo na framework, e dentro da framework, a Aida criou um mundo em que a Shield, digamos assim, tinha sido extinta praticamente, era considerada a inimiga, e a Hydra é que era o status quo, né? Era, digamos assim, o mundo ideal, né? Mas nem, não tão ideal, né? E aí cada personagem que foi capturado pela Aida e virou MVA vivia nesse mundo fazendo alguma coisa, né? Geralmente alguma coisa que era praticamente o desejo deles realizado, né? Uma coisa até meia Dinastia M, né? Vamos colocar assim. É, na verdade, o que ela explica é que ela retirou um arrependimento da vida de cada um, mas que fora isso seria aquilo que eles, decisão deles mesmos, né? Um arrependimento ou uma amargura, né? No caso, por exemplo, do Mac, isso. Que é um dos que mais me deixou emocionado, foi o lance da filha dele ter sobrevivido, né? A filha dele, ele revela no decorrer desses episódios que morreu muito pequena, acabou causando a separação dele com a mulher dele, enfim, desandou a vida dele toda. E aí, o prêmio que ele ganhou nesse caso foi ter a menina de volta, né? Engraçado que só voltou a menina, ninguém sabe o que aconteceu com a mãe da menina. Porque o que ele precisava, o que ele mais queria realmente, era ter uma chance de ter criado a filha dele. No caso do Coulson, ele que a vida toda foi um agente, né? Teve a oportunidade de ter uma vida normal, né? Aí virou um professor de história, que, olha a ironia do destino, ele foi um professor de história falando bem da Hydra, né? Quando alguém questionava alguma coisa da importância da Hydra, se a Hydra era realmente boazinha, se a Hydra não tinha vindo dos nazistas, babababá, aí ele dizia, isso é fake news, né? Já tá na moda falar essa palavra. São fatos mentirosos que inventam, babá. Já o Patriota foi o único que se tornou realmente um herói. Ele realmente tinha superpoderes na framework, aí não ficou claro se ele era inumano ou não, mas enfim. E ele virou a resistência do lugar. O Fitz, pra mim, foi a maior virada da trama, porque o ganho dele foi ter uma boa relação com o pai. Necessariamente não quer dizer que ele ficou uma pessoa melhor. Por ter uma boa relação com o pai, ele ficou um filho da mãe, né? Ele, inclusive, teve uma pequena modificação a mais, porque a Aida, nessa nova realidade, ela virou a Ofélia, a Madame Hydra. E ela meio que virou, sei lá, o casinho do Fitz, né? Não tinha a gema até então. Por sinal, a gema aparece só apenas no túmulo dela, então supostamente ela tinha morrido na realidade do framework. E o Fitz virou, tipo, um cientista, sabe aqueles cientistas que faz experimentos nazistas e não tem escrúpulos nenhum? Algo desse tipo. O Fitz realmente virou, até o nome dele, que chama-se Fitz, né? Lembra agora um Fitz puxado pro alemão daquela época, assim, meio cientista sem escrúpulos nenhum da época, né? Que fazia experimentos sem ética, né? É tipo o Dr. Mengele da vida. Isso, exatamente. O corte de cabelo, inclusive, dele era também mais aqueles cortezinho assim, lateral totalmente puxado, um penteadinho diferente. O ator realmente surpreendeu ali, né? Ian de Castelli, né? Ele surpreendeu pra caramba. Enfim, do outro lado, meio que pra salvar essa galera, a Daisy e a Gemma fugiram na Zephyr, né? Com um resquício de agente da Shield e ficou, tipo, semanas sobrevoando no ar, né? E eles, enquanto isso, elas se plugaram e tomaram seus corpos. Né, dentro da framework. A gema acabou ressuscitando, né? Porque no mundo perfeito da Ofélia, a gema não devia nem voltar. Ela queria ficar com o Fitz, né? Então a gema era uma agente da Shield que morreu lá na academia e não volte mais. Ela aparece realmente se ressurgindo da terra, né? Já a Chloe, a Daisy, né? Que é a Chloe Bennett, ela pa- aparece como um agente da Hydra, né? Casada ou a namorada do Ward, né? Que, inclusive, o Ward tá totalmente divertido aí. Ele é um cara que é bonzinho. Ele continua sendo um agente duplo. Só que ele não é um agente duplo a favor da Hydra, né? Ele acaba sendo um agente duplo da SHIELD, né? Do remanescente da SHIELD. E acho que, por fim, a última coisa que eu não falei foi a May, né? No caso da May, ela continua sendo a May. Só que aí ela tá num patamar bem acima. Ela é fiel, completamente fiel à Hydra. E acho que talvez a grande sacada dela é que aquela coisa que o Marcos Pedro falou, de ter mudado aquele trauma que ela tinha do passado de ter matado a menina, foi o estopim justamente para criar esse mundo em que a Hydra prevaleceu. Porque o fato da menina não ter morrido causou mais pra frente um atentado ainda pior. E aí, se a May tivesse matado a menina, não tinha nada disso acontecido. E acabou essa coisa estourando toda no mundo da Framework, que foi o motivo pra Hydra se sobrepor e dizer assim, ó, tá vendo? Inumanos não prestam. É melhor a gente assumir aqui o governo e cuidar dessa situação. Tal. E aí dominou geral, né? E aí a gente tem uma extensão dos últimos episódios, né? São mais 7 ou 8. Esse mundo completamente invertido, onde apenas duas pessoas sabem de fato o que tá acontecendo, né? A Daisy e a Gemma. De alguma maneira elas têm que se unir e aos poucos tentar convencer cada um dos ex-colegas dela de que aquele mundo não é um mundo real. Tá? E tem todo um lancezinho que é bacana, né? O fato do Coulson já ter tido alterações na cabeça dele, que ficava mais fácil dele reconhecer que aquela não era uma realidade, e que ele realmente guardava recortes de jornal com coisas que ele achava esquisita. É, tinha um lance também da bonequinha lá, né? Do Havaí, do Tahiti, né? Não vamos confundir. Ele ia dizer que era Havaí, mas era a bonequinha do Tahiti, que remontava ao momento em que a cabeça dele sofreu a primeira lavagem cerebral, né? A primeira alteração lá. E acho que talvez o que mais chama atenção, o que mais me surpreendeu nesse episódio todo, antes de chegar no último capítulo, nos dois últimos capítulos, foi o fato do ator, né? Do Ian de Castecker ter personificado o vilão de uma maneira que você se assusta, cara. Tem raiva, né? Tipo raiva dele. Que atuação bem feita, né? É tanto que, assim, a gente tem até o antepenúltimo episódio, que é a nossa despedida da Framework, né? Ele, tipo, não tá nem ligando pra Gemma, tá obcecado pela ela ter matado, supostamente matado o pai dele, né? Porque ninguém ali é de verdade. Ele resiste até o último instante e alguém tem que jogar ele a pulso no portal que se abre pra ele voltar pra realidade, né? Ele volta todo perturbadão. O Radcliffe, ele acaba sofrendo, né? Pagando preço pela merda que ele fez e matam a Agnes, né? Quem mata a Agnes, inclusive, É o Fitz. O Fitz vai guardar pra próxima temporada um monte de coisa na cabeça dele. E o Radcliffe, digamos assim, meio que vira o jogo, né? Ele, inclusive, pensa que ele em algum momento vai trair também os agentes da SHIELD pra talvez conseguir um corpo de volta e tal. Mas ele, na verdade, a gente vê ali que o Radcliffe, ele, tudo que ele fez foi pela Agnes. Não foi pra ele ter vida eterna, como a gente achava no começo. Era pra salvar a Agnes e acabou. No momento que ela morreu, aí ele, digamos assim, meio que altruisticamente quis fazer de tudo pra derrotar a Hydra, pra acabar com a Framework. Eu achei fabuloso. Eu fico em dúvida entre esse o do MVA, mas é porque tem cenas que eu gosto mais daquele, mas essa recriação do universo aqui, trazer agentes que estavam mortos já, o Ward, o Triplet, né, que aparece fazendo a pontinha dele. Podia ter mais pontinhas, né? Quem sabe se tivesse chance de voltar com outros personagens que se despediram de agentes da SHIELD e não desse pra fazer uma outra aparição aí. Quem sabe aquele professor do Ward lá que eu esqueci o nome, podia ter voltado se o ator não tivesse morrido antes. O Bill Paxton, né? Mas acho que o personagem que mais me causou, assim, tristeza, né? Foi o Mac, né? O Mac decidiu não voltar. Por quê? Porque o que ele mais queria tava ali. Ele não conhecia, na verdade, nada da Yo-Yo, não lembrava da Yo-Yo, pra ficar até o final. E já adiantando aqui uma cena em particular do último episódio, que pra mim foi triste pra caramba, é ele sendo obrigado a se despedir da filha dele, né? No último abraço, quando vê as coisas sumindo ao redor dele, porque a Framework tá sendo desligada e o mundo ao redor, as coisas estão desaparecendo. Ele vai dar um abraço da menina, chorando pra caramba, e de repente, quando ele vai olhar nos braços dele, não tem mais ninguém. E aí ele diz assim, agora que tá tudo perdido, né? Eu já me despedi virtualmente do momento que eu sempre desejei na minha vida, vamos voltar. E aí ele decide voltar realmente pro mundo real. Mas, poxa, um personagem que é completamente diferente dos quadrinhos, né? E mesmo dos quadrinhos, o Mac não é tão trabalhado, né? Fizeram uma coisa aqui espetacular. Eu gostei bastante desse arco aí, ver os personagens nessa nova vida. O Fitzy, que era aquele bobão dele da primeira temporada, que era o personagem que eu torci pra morrer no final da última, lá quando ficaram metade da temporada porrada, vamos matar um. Aí mata um Link, quem se importa. Eu fiquei torcendo pra matar ou ele ou a gema. Acho que seria mais impactante, mas eles raramente têm esse poder, essa coragem de matar. Vídeo Talbot que levou um tiro na testa e tá aí livre, leve e solto, ainda vivo. A Mei é praticamente era a terceira em comando na Hydra. Tinha legal o Ward, os caras não querem largar o osso. Brett Dalton acho que só tem isso pra fazer na vida. Ele deve ficar lá dormindo igual o Chaves esperando o de jejum na casa do seu Madruga lá. Ficar lá no estúdio, sentado. E aí, me trazem de volta, eu não tenho mais nada pra fazer, eu tô aqui. Ele morreu de novo. Ficou até legal a Daisy conhecendo o personagem, o real. Ficou meio, eu não vou confiar nele, mas aquele tá ajudando. Deus, não sei o que eu faço, eu não confio, eu vou confiar. Até o momento que ele descobre, então, eu devo ter feito muita coisa cagada lá nesse seu outro mundo, né? Eu tô preso? Não, a outra coisa ele, tá. Entendi. E o Triplet se achando um bonzão, né? É. Mal sabia ele que tinha morrido também. É, quer dizer que eu peguei ela, Não, tá, também não. O Patriota, a morte do Patriota foi impactante. Acho que eles tinham que matar alguém. Eu acho que eu já comentei isso aqui. Eles tinham que matar alguém nesse arco aí. E ele foi escolhido. Mas foi numa cena bacana. Ele se sacrificou pra salvar todo mundo. Foi em parte graças a esse sacrifício que a May voltou ao normal dela. Ou serviu pra alguma coisa. A morte dele foi impactante. Depois que falam que fizeram com o corpo, eu acho que foi mais impactante ainda. Fala que encheram o corpo de porrada e deixaram lá pra dizer que foi a Daisy que tinha matado o Tremor. Então acho. Achei tudo. A morte do Radcliffe, acho que você ficou mais triste aí com o Mac, com a filhinha dele lá. Mas eu acho que a cena que mais emocionou assim foi a cena final do Radcliffe, ele sozinho. Ele nem terminou a frase, cara. O copo cai lá. Coitado dele. É assim que o mundo termina, não numa explosão, apenas. É, cara, que cena triste também, mas assim, é triste de outro jeito, né? Que o cara nem pra falar bonito termina. Corta no meio. A Ofélia, a Madame Hydra. Aliás, a Madame Hydra, que não é a víbora que já tinha aparecido lá no filme do X-Men, virou aqui a Ofélia. Enfim, eu achei esse arco todo bem costuradinho, bem arrumado. Uma coisa interessante sobre a Ofélia é que ela se ferra todinha em determinado momento, o corpo dela fica tudo estragado na framework, mas, tipo, ferrou. Ela não pode. E lá ela é uma humana, né? Ela não é uma. Ela não é um androide, né? Um MVA. Talvez se ela morresse lá, não ia afetar nada a Hydra aqui, mas... É, mas aí ela também não pôde se refazer. Assim, não dava pra resetar e começar de novo. E ela foi um dos estopins pro Fitz enlouquecer, né? Realmente, o lance do Fitz, como a gente vai ver lá pro capítulo final, ele realmente, a versão dele naquela outra vida, porque todo mundo que sai da framework vai lembrar como se tivesse duas vidas. Todo mundo fala isso aí. Em determinado momento ele foi ruim. Em determinado momento ele era completamente apaixonado pela Hydra, né? É, ele fala, quando a Gemma fala pra ele que, não, mas foi culpa do seu pai. Falei, não, aquele sou eu, só tive um empurrãozinho, mas aquele homem lá é o que eu sou, está dentro de mim, não foi uma programação criada, só teve um estopim e eu virei aquele bicho lá. Então, essa terceira parte da temporada, ela foi bem uma mistura, né, de Dinastia M com Matrix, né, o que pra mim acho que ficou sensacional. Foi bom ver mais uma vez a boa atuação de cada um do elenco. Eles puderam reinventar, né, cada um dos seus personagens. Foi legal ver eles nessas situações diferentes, cada um deles, né, o curso como professor e meio paranoico, né, meio, ele era mais uma daquelas pessoas de mania de conspiração, que ele vira e mexe, ele falava de um do tal do sabonete e tinha uma conspiração, enfim, tipo ele era da vida, né? Exatamente, ele era meio paranoico, assim, eu sabia que tinha alguma coisa errada, né? Como existem pessoas realmente de verdade que ficam com isso na cabeça. O Fitz, realmente, ele mudou muito dentro do framework, mas é uma coisa que eles estão sempre comentando, a Hydra, né? A Ofélia, no caso, eles estão sempre comentando que ela mudou alguns fatos da vida de cada um, mas que o resto sempre foi decisão própria deles. Então, realmente, ela mudou na vida do Fitz o fato do pai participar mais, mas fora isso, as outras decisões foram todas tomadas por ele. Então, realmente, ele ficou abalado por causa disso. Quer dizer que mudou só uma coisa e eu me tornei uma pessoa horrível. Ao mesmo tempo que a gente ficava com raiva dele, também dava medo, né? Porque ele era tão inescrupuloso que dava medo do que ele poderia fazer, tanto que ele chegou ao ponto de, quando ele encontrou lá a Agnes, ele não pensou duas vezes. Ele executou achando que estavam armando alguma coisa pra cima dele e ele nem pensou. Então ele realmente se tornou ali uma pessoa terrível. todo o trejeito que ele tinha, né, como vocês comentaram, ele parecia um cientista maluco, meio puxado pro alemão, assim, e ele era, ao mesmo tempo, todo certinho, né, cheio de trejeito, cuidado com o cabelo, cuidado com a roupa pra não amassar, e tava todo momento preocupado com imagem, e era sempre perverso, ele era realmente maligno nessa, dentro dessa realidade, né, no framework. E aí a gente acompanha todo o trabalho que a Daisy e a Gemma tiveram pra conseguir ir atrás de cada um, pra convencer daquilo que era uma simulação e tudo mais. E pra mim, dessa parte, os dois momentos aí mais marcantes, que são os mais emocionantes, são, primeiro, o sacrifício do patriota, o que serviu, como vocês também já comentaram aí, pra despertar a May, que aquela realidade estava sendo manipulada, né? Então foi o sacrifício dele, e realmente toda essa história do Mac com a filha dele, mesmo quando eles mostram, quando eles estão lá pra entrar no portal, que ele vê que a simulação dá uma falhada, e aí ele vê que realmente é tudo de mentira, que a filha dele é de mentira, ele já sabe que é tudo de mentira, mas ele fala, não quero voltar, eu vou continuar aqui na simulação, porque se eu voltar, minha filha tá morta, então não importa, é de mentira, mas é aqui que eu vou ficar, ela precisa de mim, e realmente, e se você forem lembrar um pouco das temporadas passadas, o Mac, ele é esse grandalhão, ele é esse brutamontes, o cara que vai, briga e dá porrada, mas tem bastante cena emocionante, assim, que comove a gente e que envolve ele. Eu acho que é justamente por isso, né? Por um lado, ele passa essa imagem de grandalhão, que é o cara que é forte, mas ao mesmo tempo ele é um cara muito emotivo, e aí isso acaba mexendo, acho que um pouco com a gente e com essa carga emotiva. E ele fica até o final, né? E não só ele, né? A Yo-Yo acaba indo lá atrás dele e acaba ficando também. Não, então se você vai ficar, eu fico também. E eles teriam morrido lá se a filha do Mac não tivesse sumido e dado tempo pra eles voltarem. Eu acho que eles teriam ficado lá e teriam morrido junto com a simulação. Mas ficou sensacional toda essa parte. Agora, e o Ward também foi uma sacada, né? O ator parece que realmente, ele tá à toa, me chama aí que eu tô disponível. Ele quer voltar de qualquer jeito. Exatamente. E eu, pelos comentários que você vê por aí, muita gente tá pedindo que ele volte realmente, né? Como um MVA. A teoria, querem que baixe essa, querem que baixe essa versão boazinha dele, bote no MVA só pra ter o Ward de volta, né? Também foi uma sacada legal colocar ele mais uma vez como um agente duplo, só que é o contrário, né? Com muito bacana, ele é a favor então da resistência, um agente duplo infiltrado dentro da Hydra para conseguir informação, né, e tudo mais. Uma outra coisa também que eu gostaria de destacar é a Ada, Ofélia, e depois ela consegue virar uma pessoa de verdade. O Magaren citou aí no sobre o bloco anterior que ela seria maior que o Tron. Eu, em parte, até concordo, viu? Porque se você for ver, ela conseguiu concluir o plano dela, que era construir um corpo de verdade para que ela fosse, né, uma pessoa de verdade, e isso foi até o final. E ela concluiu. Já o Tron tentou fazer um corpo, não um corpo de um ser humano de verdade, mas tentou fazer um corpo melhor pra ele, e no final acabou perdendo, não conseguiu ficar, não conseguiu concluir aquilo que ele queria fazer. Já ela não, ela tinha um objetivo, que era fazer um novo corpo. Ela foi, apesar de todos os problemas e o pessoal conseguir fugir do framework, ela conseguiu usar o Fitz pra desenvolver o projeto, ela conseguiu fazer o corpo e atingiu o objetivo. Ela acabou só se dando mal porque ela não previu tudo o que vinha junto com isso, né? Toda essa carga emocional do que é ser humano, de ter os sentimentos. E dentro do framework, ela tirou alguns arrependimentos de cada uma das pessoas, mudou alguma coisa, né? Mas principalmente tirou alguns arrependimentos. E quando ela se torna uma pessoa de verdade, uma das primeiras coisas que ela experimenta é justamente o arrependimento. Ela fez alguma coisa e parece que ela está arrependida do que fez, acaba tendo uma desilusão amorosa com o Fitz. Ela, na cabecinha dela, ela achou que ela se tornando de verdade, ele ia ficar com ela, e a hora que o Fitz diz pra ela que na verdade ele ama a Gemma, aí ela surta de vez, e ela não tava esperando por isso. A destruição dela foi isso, ela não tava preparada. Ela não tava preparada pra ser humana, né? Ela na verdade criou um mundo perfeito, ela tinha uma programação lógica, e a primeira coisa que ela faz quando vira humana é ela despirocar da cabeça, né? Ela tem reações assim, emotivas até demais, né? Ela começa a gritar, isso que foi foda na atriz, né? Já costurando essa parte final, que é praticamente o último episódio, né? Ela, como o Dona Van aí falou, ela construiu, na verdade, ela fez o Fitz bolar o plano, e ela jogava essas informações pra fora da framework, com a ajuda dos novos capachos dela, né? Que era as versões MVA, tanto do superior, né? Vulgo Ivanov, vulgo Russo, vulgo pirata de Black Sails, enfim. E eles ajudaram ela a construir essa máquina que deu a ela um corpo. E ainda mais, né? O Fitz, ele tava estudando lá do outro lado vários inumanos que ele capturava, né? Tipo, prendia, estudava a biologia dos bichos e tal. E ela veio pra esse mundo com essa reconstrução cheia de poderes de inumanos, né? Ela tem um poder de teletransporte daquele inumano lá que era cego da outra temporada. Ela solta raio. Vem completamente turbinada, né? E praticamente impossível de matar ela. Só realmente um ser de outro mundo, um ser, enfim, já pode falar aqui, né? Só a volta do motorista fantasma, tão aguardada pelo público, né? Tipo, será que ele não volta? Pô, dá essa chancezinha, né? E ele realmente volta. E aí, ele seria o único capaz de derrotar ela. Claro que, obviamente, ela não ia deixar isso acontecer, né? Ela agora com esse poder de teletransporte, assim que ele aparecia, ela escapulia. Então tinha que bolar um plano mais elaborado pra surpreender ela e matar ela com o poder do motorista fantasma, né? É, e ela tinha um outro poder, que era regeneração, né? Porque ela tinha teletransporte, soltava raio, e ela também tinha regeneração, porque ela toma um monte de tiro e ela volta. Só quando o motorista conseguiu acertar ela com a corrente uma vez, que machucou o braço, que ela percebeu que o poder dela não seria o suficiente pra curar aquilo. Aí ela começou a fugir, né? Uhum. É. Então, esse último bloco, eu tenho que confessar, né? Eu não assisti ele por completo, porque eu só acompanhei mais pelos vídeos do YouTube de previews, né? Mas já deu pra dar uma boa pincelada do que tava acontecendo assim, e depois mais com essas explicações que vocês deram. Só me mostrou mesmo que eu já tinha achado e que agora é cravado, cara. A Aida foi realmente muito melhor escrita do que o Ultron. Essa coisa dela concluir o ciclo do Pinóquio foi fantástico, sabe? E essa coisa desse mundo todo invertido, dos personagens, eles adaptados para essa coisa meio Hail Hydra, né? A gente lembra um pouquinho do que tá acontecendo nos quadrinhos e que coincidentemente aconteceu na série, né? Vamos dizer, ficou meio que um império secreto aí. Coincidentemente ou não, né? Ou não. O retorno do motorista, que eu peguei o preview já mostrando o retorno do motorista fantasma, né? Que eu tava igual o Magaren, assim, eu ficava assim, meu Deus, quando que esse cara vai voltar? Quando que esse cara vai voltar? Ele tem que voltar. Quando mostrou no preview, quando todo mundo tava falando, o motorista fantasma voltou, eu fui no preview, já vi no YouTube o retorno dele, eu falei assim, meu Deus do céu. E aí eu já fui, pulei para cenas em que apareciam ele, que eram praticamente quase que todos os tempos do episódio, né? Que ele praticamente dominou os dois últimos episódios, que foi ótimo, fechou com chave de ouro, sabe? E as primeiras brigas dele com a Aida são de pirar. É só mostrando um bicho chegando e destruindo, sabe? Metendo corrente, fogo, soltando o urro de nervosismo, sabe? Tipo, surtando aquela ferocidade do personagem. Isso que eu queria ver, sabe? Ah, uma coisa que eu queria voltar um pouquinho antes. Você citou o final do Mac como sendo bem emocionante. Cara, pra mim, eu vi a cena da morte do Radcliffe. Eu engoli seco quando aquele cálice, quando aquele copo caiu. Eu engoli seco. Porque foi tão repentino, eu não esperava que ele... Pelo menos você pôde engolir. Ele não. Tipo assim, não tem nem como expressar se foi digno ou não a morte dele, assim, sabe? Da maneira como foi feito. O cara sumiu da existência, sabe? Do nada, assim. Ele tava refletindo o pôr do sol, no meio da citação dele, tchau, sabe? Tipo, acabou. Foi muito. Chega a ser cruel até, né? Onde que eu já vi uma coisa assim antes? Cara, tipo assim, eu não consigo ainda pensar, sabe? Eu já vi quando aparece geralmente cinema, né, antigamente, né? E aí o rolo de fita queimava. Geralmente acontecia isso. Também do cena parava. Pois é, mas... E aí, de novo, nós temos aquela velha cena da conclusão, né? Que é a briga com a Aida e que foi aquela coisa maravilhosa que foi... Vamos de novo, voltando ao meu jargão, as possessões do espírito da vingança, sabe? E aí, a minha surpresa... O Coulson vira o Ghost Rider. Antes foi o Mac, que foi aquele Ghost Rider Tanker, né? Foi muito foda. E agora nós temos o Coulson de Ghost Rider. Caramba, velho. Com aquela briga de estilo noturno, sabe? Foi teleporte, porrada, fogo, teleporte, porrada, soco, queda, e vai, chega naquele túnel lá, e aí a cara do Fitz quando ele vê o Ghost Rider queimando a Aida. Bom, eu não consigo vilanizar tanto a Aida e enaltecer, ou sentir tanta pena no final do Radcliffe, não, porque pra mim, acompanhando descaradamente essa temporada, pra mim o Radcliffe, tudo bem, sofreu, perdeu a amada dele, apanhou que sua porra na framework, teve a fala cortada no meio, enfim. Mas ele, pra mim, é o grande culpado dessa história toda. Inclusive de ter criado a própria Ada. A obsessão, inclusive, dela em cima de ter um corpo veio da obsessão do Radcliffe de fazer com que ela lesse o livro. E esse lance de buscar uma eternidade, de buscar uma vida, de viver para sempre, de ter um corpo humano, blá blá blá blá. É, ela puxou tudo do criador dele. Então, eu não tenho essa pena que vocês têm do final dele, não. Foi um final bacana, assim. Foi que nem, sabe, aquelas coisas quando o vilão em Vingadores, e tanto Vingadores quanto Vingadores Era de Ultron, tá falando, e leva o soco do Hulk no meio do caminho. O Loki, o próprio Ultron. Foi a mesma coisa ali. Ele ia falar alguma coisa, pô, pronto, sumiu. Perdeu. Seria algo nesse night. Pra mim, o grande vilão da série realmente é, não é nem a Ada, não é o Radcliffe. Sempre vai ser a porra do livro, esse livro do... O Darkhold. É o Darkhold que é o grande vilão. Porque ele corrompeu todo mundo que o leu. E no caso da luta da Ada, né? Da parte final mesmo, você vê que ela que acabou enganando todo mundo no decorrer do caminho, né? Também o próprio Radcliffe, né? Fazendo fingimentos, armações por trás do outro. Eles só conseguiram derrotar a Ada, o que era agora uma humana, também enganando ela, né? Então praticamente virou o jogo do feiticeiro, né? Não só o caso do Coulson se deixar ser possuído pelo espírito de vingança, até o momento que ela se aproximasse, ele podia atacar sem ela fugir, né? Sem ela se teletransportar. Quanto também o Fitz, né? Com a Gemma. E aí naquela cena final, a gente até pensa que a Gemma morreu. Eu falei, caceta! E era, na verdade, mais um MVA que o Fitz tinha criado, agora assim, pra usar contra a própria Ada, né? E aí, já se encaminhando aqui pros momentos finais, pra gente terminar esse podcast, esse fim tem algumas consequências. Se você lembrar direitinho, a base da SHIELD, no momento que foi tomada pelos MVAs, lá no final da segunda parte dessa temporada, ela acabou explodindo, né? Inclusive, o Glenn Talbot tava lá perto, tava meio desconfiado se o que o pessoal tá falando é verdade ou não, de que história é essa, de que tá todo mundo dominado por MVA, que história da Karoshin é essa e tal. Ele até acredita na história, mas pro resto do mundo só houve uma explosão gigantesca. E atribuíram isso, né? Que acabou consequentemente levando à morte misteriosa do patriota, do Jeff Mace, que apareceu até numa praia lá distante, não tinha nem explicação. Tiveram que atribuir isso mais uma vez à SHIELD e seus mistérios. Então vai ter que desativar a SHIELD. Em algum momento a gente vê que chega um grupo misterioso, no momento que eles já estavam percebendo que eles iam ser pegos ou não, né? E aí se um grupo misterioso com um mecanismo que faz todo mundo paralisar e captura os agentes da SHIELD. O final do Motorista Fantasma também abre um plot, inclusive, a gente já tava até comentando essa história de será que ele pode voltar com o seriado próprio, não, né? O ator, né, o Gabriel Luna, parece bem misterioso, mas parece também bem confiante de que a coisa vai andar. E você vê que ele comenta essa história de que tem uma jornada em um outro mundo, fica aquela coisa meio misteriosa. O próprio Coulson dá a entender que ele, pra fazer aquele acordo com o espírito de vingança, ele concedeu alguma coisa que a gente não sabe o que é, ninguém sabe qual foi o acordo que ele fez. No próprio lance do Motorista Fantasma, você vê que o pouco tempo que ele passou fora, ele desenvolveu novos truques, né? Ele até mostra, diz, ah, não precisa desse portal pra me trazer de volta, não. Eu uso minha correntinha mágica aqui, faço que nem aquele brinquedinho do Doutor Estranho aqui, criei um portal, vou entrar nele. Aí, vai. E aí, temos uma cena pós-crédito também, mais misteriosa ainda, porque o Coulson tá sozinho num lugar que parece ser um espaço, né? Tipo uma estação espacial. Primeira coisa que vem na mente da gente é que agentes da SHIELD virou agentes da espada. Tá vindo aí Vingadores Guerra Infinita, né? Um plot completamente espacial. O que é que será que vai vir aí? Muita gente acha que pode ter alguma coisa relacionada realmente com a espada. Outros já acham que o Coulson pode assumir a função do Homem da Muralha, né? Que é uma coisa que remete a Pecado Original, né? O papel que Nick Fury fazia de impedir as ameaças interplanetárias de invadir a Terra. Enfim, muita coisa pode vir aí, né? Referências do quadrinho aí vem de monte. Resta saber qual é que vai ser a que vão trabalhar dessa vez, nessa quinta temporada. O que importa é que ela tá garantida, né? Tá vindo aí, só que ela vai demorar mais um pouco, né? A gente vai ter Inumanos aí e ela vem só, acho que começo de 2018. Em janeiro. O que é que vocês acham aí? O que é que está por vir a gente da SHIELD? Bom, só voltando um pouquinho, eu queria só comentar uma cena. Acho que foi no último episódio já, né? Que o motorista já tava de volta. Tem uma cena de luta que ficou muito legal, né? Do motorista com a Quake. onde eles lutam juntos pra destruir lá um dos capangas. Ele levanta o cara e ela usa o poder dela e destrói, desintegra o cara no ar. E logo na sequência o Coulson chega e percebe que ele perdeu a luta. Puta, vocês dois lutando junto e eu perdi. Não, é o Coulson fanboy total ali, né? Sensacional. E essa foi uma cena bacana. E no final, a luta, né? Luta final, onde eles enganam a Ada e o Coulson é que tá com o espírito da vingança ali pra poder eliminar ela. O motorista fantasma aí já com seus poderes já praticamente plenamente desenvolvidos, né? Ele já, depois da jornada que ele teve lá no inferno ou no limbo, seja lá onde ele estivesse, ele voltou de lá já bem mais treinado, já sabendo o que ele tem que fazer. Foi sensacional, né? E fica esse mistério do que foi que o Coulson entregou aí, então, pra poder usar o espírito, né? Tanto que o Rob vira pra ele e fala, eu não gostaria de estar no seu lugar. As outras pessoas ouvem, eles não contam o que é, e a gente fica imaginando o que será que aconteceu, né? O que eu fiquei pensando é que, por conta do Coulson já ter morrido uma vez e voltou, ele meio que não tem uma alma pra entregar em troca, né? Então, fica aí esse mistério, o que será? Qual foi o acordo que o espírito aceitou pra poder possuir ele e eles poderem usar? Se bem que o espírito da vingança, ele tinha como objetivo eliminar também a Aida, né? Logo que o Rob volta, ele diz que ele só conseguiu voltar primeiro porque o que ela fez de criar um corpo criou uma rachadura entre as realidades aí, e por conta disso ele conseguiu voltar, e o espírito querendo matar ela porque isso que ela fez é muito errado e, enfim, tinha que eliminar. Ela usou o Darkhold de uma maneira profana, vamos dizer assim, né? É, exatamente. Ela usou da pior forma que tinha. Tanto que causou a ruptura, fez ele conseguir voltar com a intenção de matar, porque tá errado. Então, o espírito de vingança queria eliminar o problema e concordou aí, fez aí o acordo pra poder ficar, então, no corpo do Coulson e eliminar. Mas aí fica, então, o que será? O que será que ele deu em troca? E essa ceninha no final aí, a cena pós-crédito com o Coulson no espaço, aparentemente já há algum tempo no espaço, né? Sozinho, exercendo alguma função, né? Não dá pra saber o que é. Mas também, a gente fica com essa expectativa, né? De será que agora vai virar agente da espada? Ou o que é que vai ser? E com os próximos filmes de Vingadores tendo essa temática também, né? De no espaço e juntando com Guardiões, que é tudo espaço, e você vendo agentes da SHIELD, cara, não dá pra não desejar que eles de alguma forma conseguissem se encontrar. Embora a gente saiba dos problemas de cinema com série, né? Com cinema com televisão, não ser tão simples de resolver, mas assim, seria sensacional se de alguma forma, nem que fosse uma pontinha, uma cena, eles conseguissem aparecer e falar um oi, dar uma ajuda, né? Fazer alguma coisa, já que tá todo mundo no espaço agora. Ou que pelo menos tivesse alguma relação, como foi no própria Era de Ultron, onde o aeroporto-aviões aparece lá no final pra salvar todo mundo, e quem tava no projeto pra construir o aeroporto-aviões era o Coulson na série o tempo todo, e aí o aeroporto-aviões aparece lá no final pra salvar a galera no filme. Essa pegada que deu esse gancho com o pessoal no espaço, me veio de novo aquela sensação da temporada passada, de que poderia haver uma possibilidade de alguma menção, algum encontro, sei lá, igual aconteceu com Leigh Sif nas outras temporadas, de algum personagem do universo Marvel aparecer, talvez, sei lá, o próprio Benedito, ou a própria Karen Davis, né, na próxima temporada. E vamos ver se eles vão realmente abordar essa coisa do Agente da Espada. Então isso é ótimo, porque nessa, né, temporada toda foi, vamos dizer, essa quarta temporada toda foi um louvor aos quadrinhos, de tanto easter egg, de tanta, sabe, esfregação na nossa cara, assim, do tipo, vocês queriam, era isso? Então toma, essa quarta temporada foi praticamente isso, entendeu? Muito bem escrito, então assim, cara, quinta temporada pra mim é hype no espaço. Então, eu achei essa temporada fantástica também. Como a gente falou durante o programa, terem dividido ela em três arcos, de mais ou menos 8 episódios cada um, não sobrou muito tempo para enrolação, porque se eles fizessem mais episódios, eles podiam encher linguiça, e isso não costuma ser bom. Sim, Netflix, estou olhando para você. Mas pra próxima temporada, uma coisa que acho que vocês não citaram aí é que o Russo lá continua por aí. Só um dos corpos dele foi morto, mas o corpo original dele tá, a cabeça pelo menos, tá passeando por aí. Tanto que ele chega a falar que esse é só um corpo, vocês mataram, eu volto, não tem problema nenhum. E aliás, falando nesses MVA, uma coisa que a gente falou, a série ter ido pra um pouco mais tarde, deu pra fazer coisa mais sombria, e não só sombria de tipo de apagar a luz da câmera pra filmar, igual uns e outros fazem. como por exemplo a cena que o Robin enfia a furadeira no olho do robô lá. Tudo bem, é um robô, mas você vê ele arrancando o olho com a furadeira, é impactante. Sim, sim. A próxima temporada pode ter esse negócio da espada. Afinal, se a Emmanuel e o Jason já foram pro espaço, porque não é agente da Shield? Bora, estão pro espaço. Emmanuel no espaço. Grande clássico, fica a dica. A cena do Schwasma, sei lá como fala. Schwasma. Churrasquinho grego, pronto. Churrasquinho grego da gente da Shield. Apareceu um pessoal do Homem de Preto lá pra pegar o pessoal. Não sei se essa parte do Coulson lá no espaço pode ter alguma ligação também com alguma coisa que vai acontecer em Inumanos. Não sei se eles. A série vai estar ligada de alguma forma. É bem mais provável que ela esteja ligada do que qualquer outra série, né? Não uma ligação direta com crossover, mas pode ser uma coisa feita a gente Carter, né? Usou o tema de um pra falar do outro, aquelas coisas que na terceira temporada de Shield teve, né? Ou então, pode ser, como eu vi um meme por aí, não seja nada de espacial, aquilo lá seja só uma TV gigante. Não foi o meme, foi o próprio produtor lá, um dos produtores da Shield que falou, zoando. Mas quem disse que aquilo é uma janela? Isso foi uma TV. Eu vi em algum lugar por aí. Se for uma TV gigante, ele tá só assistindo, sei lá, asteroides. E por último, como eu não podia deixar de falar do motorista, a habilidade de abrir portais agora, sem trocadilho, abre várias possibilidades. Ele pode ficar pulando de lá pra lá, ele pode ir pro espaço, ele pode ir pro inferno, ele pode ir pro universo MCU dos filmes, que dizem que é o mesmo, mas como ele não se encontra, não é o mesmo. Quero ver mais desse personagem, por favor, me entreguem mais. Hashtag motorista fantasma, time motorista fantasma. Tamo junto, tamo junto. Hashtag volta Nicolas Cage. Nossa, nunca. E é isso. Acho que a gente deu pra cobrir bastante sobre essa quarta temporada, né? Já está confirmada a quinta temporada. Ela apenas muda de dia, tá? Até hoje, por esses 4-5 últimos anos, a gente já assistiu, aconteceu toda terça-feira. Ela vai mudar agora pra sexta-feira, né? A próxima pausa é bem grande, porque a partir de setembro, que geralmente a gente já assistiu e voltava, quem entra no calendário da ABC é Inumanos. Né? Vale ressaltar que vai ter uma estreia no cinema primeiro, depois vai ter mais 8 episódios que vai durar até o final do ano. E a previsão é que em janeiro a gente está Shield, não foi oficialmente dito nenhuma data, né? Mas janeiro de 2018 volte. Pela conversa dos produtores, dos escritores, enfim, eles disseram que o formato dividido em 3 partes foi muito bem aceito. É bem provável que eles continuem isso, porque isso dá um certo fôlego para as pessoas até concatenarem a história. A única coisa que eles não sabem é se eles vão ter uma pausa entre um arco e outro. Então, com isso, a gente encerra nosso podcast aqui, né? Mas volta lá perto da estreia de um certo filme que muita gente está esperando o lançamento em julho, né? Eu acredito que algumas pessoas desse podcast aqui, alguns aracnofãs, vão querer participar. Então, até lá. They say when the rider burns you, he burns your soul. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.